ar e Nominata 616. Olá pessoal, estamos começando mais um Inominata 66, o primeiro de 2017, né? E, cara, quem tava achando ruim aquela ideia maluca de transformar Justiceiro em anjo, deve ter odiado Paraíso X. Aqui é Paulo Arthur e podia ter acabado um Terra X, podia mesmo. Cara, vou me vingar de você depois dessa, viu? Você vai ler alguma coisa lá e se massacre esse ano de novo. Não, eu já paguei meu pecado já. Oi, eu sou o Felga e há muitos problemas no paraíso. Já começa pelo roteiro. E, mais uma vez... Eu sou o Magari e eu me senti lendo uma revista do Meio Meio atualmente. É chato e ninguém morre. Promessa é dívida, né? A gente já vinha mantendo a tradição de todo começo de ano fazer um podcast relacionado à trilogia do X, né? Começamos ano retrasado com Terra X, ano passado com Universo X. Tínhamos que concluir com Paraíso X, né? Ainda bem que foi um por ano, né? A gente pega uma maratona dessa de ler 650 páginas, cheia de informação, cheia de texto pequeno, ia ser complicado fazer sequencial. Mas estamos chegando no final. E esse é o podcast, o primeiro do ano, pra fechar essa nossa missão. Então, como sempre, a gente dá aquela parada pra leitura de e-mails, mas volta já já. E-mail. Olá pessoal, começando aqui mais uma leitura de e-mails, a primeira leitura de e-mails de 2017, e mais uma vez que me acompanha nessa saga, por mais um ano, Paulo Arthur. Olá. Paulo, eu separei um e-mail aqui do Leandro de Almeida, que ele tem duas perguntas, né, e uma delas com certeza ele vai ter respostas no programa que vem. Ele escreveu o seguinte pra gente. Olá pessoal do Marvel 616, acompanho os posts, notícias e podcasts faz algum tempo e gostaria de perguntar, em 2009, Barack Obama apareceu na capa da HQ do Homem-Aranha, com qual personagem e com qual revista vocês acham que aparecerá Donald Trump em 2017? Acha que rola em alguma capa? E aí Paulo, qual é a sua dica? Ele com o Steve Rogers dando joinha e dizendo Rei Hydra. Eu acho que tá mais fácil ser com o agente americano, viu? Ah, não, um deles é da Hydra. Qual você acha que vai ser? Se bem que é verdade que é mais fácil o Trump tá na DC do que na Marvel, cara. Porque se você for parar pra ver, o Batman do BVS é o Trump. É um bilionário excêntrico que bate em estrangeiros. E tem aversão a pessoas de outros países. É, mas parece, se eu não me engano, que o Eric Larsen ia fazer ou fez uma capa do Savage Dragon com ele, não foi isso? Ou tô enganado? Só se for zoando, né? Porque o cara é democrata. Ele, tanto é que o Obama nem tinha... Tava ainda na primeira eleição ainda, não tinha nem sido eleito. Ele fez uma capa dizendo, eu, Savage Dragon, voto no Obama. Parece que não tem numa capa, mas ele aparece num gibi. Pelo menos uma notícia aqui de novembro de 2016. Ele aparece dentro do gibi. Então foi quase lá. Não foi capa, mas ele tá lá em Savage Dragon, viu, Leandro? E a última pergunta aqui dele é o seguinte. Existe ou existiram pessoas na RGE, Abril, Panini, enfim, que podemos criticar por traduções como Demolidor, Teia de Seda ou Massacre? Não seria melhor manter os nomes originais hoje em dia, já que o mundo é globalizado e não temos ditadura militar que exigia nomes em português? Abraço. Nossa, tá muito político esse e-mail. Bom, não sei se isso é uma questão da ditadura militar ou não, cara. Isso aí acho que vai mais de uma tradução mais próxima do português pra fazer certo sentido alguns personagens. Quando for possível se traduzir, né? Diferente de você, eu acho até ruim o que aconteceu, por exemplo, no caso do Superman, né? Que ele virou... Era Super-Homem e virou Superman. Foi uma obrigação da DC lá de cima, forçando aqui o pessoal do Brasil pra manter a marca, voltar atrás na tradução, né? Só pra você ter em mente... Ah, mas o Batman é original, não é Batman que fala, Batman já é uma versão brasileirada. É, o Batman, é Batman. É, exatamente. É, feito Wolverine, né? É, Wolverine, é. Né? Wolverine. E o X-Men, cara... Pois é, Leandro, é, na verdade, claro que tem pessoas a culpar, inclusive da recente teia de seda, né, que é, pelo que eu soube de internas, né, disseram que colocaram um teia de antes do seda por conta de seda, talvez sugeriu uma apologia a drogas, enfim, é uma coisa tão local que eu achei absurdo isso, mas eu acho que é com as melhores intenções e é até mais fácil de você se apegar aos personagens com essas traduções, principalmente, por exemplo, com nomes esquisitos. Vou dar um exemplo aqui, o Radical, a gente chamasse de Night Thrasher, né? Mas não, só pode usar o exemplo dele aí, porque, cara, você queria realmente que a gente tivesse a saga Onslaught no Brasil? É, como é que a gente ia falar, né? Eu nem sei se a gente tá falando Onslaught, certo? Exatamente. Chama Massacre mesmo, enfim. Justamente, não tem problema nenhum. As pessoas nem saberiam que o nome do cara é Onslaught se não fosse Marvel vs Capcom. É, imagine fanático, Juggernaut, tudo bem que não é a melhor tradução, né? Mas ia ficar bem difícil pra algumas pessoas. Eu sou a favor de traduzir quando é possível. Demolidor ainda porque tinha Destemido, que tem dois Ds, é. Mas eu acho que a ideia era tentar fazer o trocadilho com demônio também, mas aí fica de cada um. Não sei. Foi bem complicado essas decisões assim. Vez ou outra, eles até voltam atrás quando o personagem é menos marcante e renomeiam ele, né? Você pode ver alguns exemplos por aí. Ajax. É, por exemplo, a gente chamava os acéfalos, né? Antigamente de sementes, né? Só que ficava estranho falar semente. Esse troca letras estranho aí, traduzido como acéfalos. Então, assim, a gente vai se adaptando aos poucos. Enfim, aí, esse seria o e-mail de hoje, mas aí aproveitando aqui que eu recebi um e-mail curioso, cara, às vezes eu penso até que é brincadeira, mas quando eu vou conferir não é, tá? É gente que às vezes confunde a gente com a Marvel americana e aí eu até me assusto quando eu confundi até com a Marvel Studios. Então, não sei a idade das pessoas, mas vale ressaltar mais uma vez que a gente é um site que não tem vínculo nenhum com a Marvel. É, a gente só é um site de fãs, né? O único vínculo que a gente tem é, assim como o de vocês, de ser fã, de acompanhar. É, cara, se a gente fosse vinculado à Marvel, todos nós já teríamos sido demitidos de tão mal que a gente fala do Bendis. E aí uma moça, não vou dizer o nome, sobrenome, enfim, mandou um e-mail dizendo que ela era modelo e gostaria de protagonizar um filme do Iron Woman, que ela é muito fã da personagem e acha que tem as características certas. Não existe por enquanto uma Iron Woman, né? Existem umas equivalentes, né? A Pepper Potts assumiu o codinome de Rescue, né? De Resgate. E pra quem tá acompanhando lá nos Estados Unidos, a Coração de Ferro, né? A Iron Heart. Não entra no caso, né? E nenhuma dessas vai virar filme nem tão cedo. E muito menos a gente pode te ajudar nisso. Se alguém pretende um dia seguir carreira de atriz, de participar de um filme de super-heróis, não adianta mandar e-mail pra gente. Você tem que seguir, fazer curso, fazer carreira, fazer currículo. E aí um dia, quem sabe, você consegue chegar lá. Não é impossível, né? Pra quem não sabe, a Mônica Baccarin é brasileira, né? E tá lá em Deadpool. Tá em um monte de série boa pra caramba, né? Eu tô citando só Deadpool, que ela faz um papelzinho até pequeno. Mas, enfim, é o caso, né? Bom, Paulo, acho que esses dois e-mails são suficientes pra hoje, certo? Certo. Então, vamos ir rumar para o Paraíso X. Quer dizer, é melhor a gente não rumar, não. É melhor a gente ficar aqui de longe comentando o que é que tá acontecendo por lá. É, considerando quem é o deus daquele paraíso, eu prefiro ficar longe mesmo. I have watched legends born and return when most needed. Bom, eu não sei se esse é o encadernado maior da trilogia, né? Eu não sei. Não, o Universo é maior, tem 700 páginas. É, esse aqui tem 650, é quase lá. O Paraíso X, por mais que seja uma trilogia, é quase uma sequência direta do Universo X, né? Porque ele já tinha deixado algumas pontas abertas, algumas coisas a ser trabalhadas no futuro, e tinha que ser fechado aqui. E aí, eu acho que pra não continuar mais aquela lambança toda, eles resolveram criar um terceiro capítulo, né? Não sei se chama de capítulo, mas assim, um terceiro volume com o Paraíso X, em que envolve uma trama que praticamente desfaz tudo que o Universo X lutou pra fazer. Bom, vamos esmiuçar esses detalhes aqui agora, né? Antes de começar a série por si, né? Ela tem uma espécie de prólogo de 3 volumes que é Paraíso X, Os Arautos. E aí, a ideia dela é de que, bom, se existe uma semente de celestial naquela realidade, que aparentemente era pra ser a realidade meio-meia, né? Ela também deve existir em todas as outras terras paralelas. Já que a saga inventou de meter no meio essa ideia de dimensões paralelas, de realidades alternativas, que era o jeitinho que o Mephisto, ou então aquele que acreditava ser um Mephisto, né? Usava pra viver eternamente. Então, vamos aproveitar e explorar isso, né? Expandir isso. E aí, nessa Arautos, o X-51 seleciona uma série de personagens de linhas alternativas da Marvel, que eram as mais conhecidas na época, né? E começou a trabalhar elas. A primeira é a de Dias de Futuro Esquecido, e que ele cata o Wolverine. Eu até me admirei, né? De eles pegarem o Jim Kruger e o Alex Ross pegarem o Wolverine, que é um personagem que aparentemente eles não iam muito com a cara. E aí depois eles pegaram o Homem de Ferro 2020, né? Que inclusive é referente à própria história do X-51, né? Do Homem-Máquina. Pegaram uma variação da Tempestade, que era como se fosse uma tempestade de uma terra e que ela se manteve mordida pelo Drácula, né? Ela nunca se recuperou daquela maldição. Vocês devem lembrar de uma história bem antiga que envolvia isso. E aí pegou o Deathlok. Eu não sei se de que realidade alternativa exatamente ele é, mas é o Luther Manning, né? E aí o outro personagem era o Killraven, né? Que é do futuro e que é atacado pelos marcianos, uma coisa desse tipo, né? Isso. E aí não sobra ninguém, enfim, ele seria o último sobrevivente. E o Imperium. Só que eu não sei se esse é Imperium ou o Império mais envelhecido, né? Se é o mesmo do Poder Supremo. Eu fiquei na dúvida aí. Seria esse ou não? Não. Esse, o Killraven realmente é do futuro, lá que eles são atacados por marcianos de 1898. Uhum. Esse aí é o Imperium do Esquadrão Supremo, que seria o final do futuro do Esquadrão Supremo. Assim, tipo, um futuro lá, tanto que tá bem envelhecido. O Poder Supremo é do Straczynski. Aí tá esquecendo da Garota Aranha. Ah, é, e a Garota Aranha, sim, né? Que eu não podia esquecer. E esquecer por causa do Wellington aqui, né? Não é a Garota Aranha que eu gosto, mas é parecida, então. Tá de boa. Não, mas não é daquela realidade? Não. Essa aí é filha do Ben Haley. Ela fala numa hora lá que, na verdade, ela é filha do clone. Ela usa o uniforme do Ben e não do Peter porque ela é filha dele. Eu pensei que ela fosse pra poder fazer novamente a piadinha do tio Ben. Os personagens meio que têm uma missão de ir em realidades diferentes pra avisar os Reed Richards daquela realidade sobre a história da tal da semente que o Celestial coloca no planeta. Olha a merda. E de algum jeito, o Reed daquele planeta, depois de avisado, ele tinha que resolver e salvar aqueles planetas lá, né? Sabe-se lá que consequência isso ia ter. E aí os personagens meio que são divididos em duplas, né? E pelo que eu entendi, eles são de realidades diferentes. Eu acho que essas realidades já tinham sido salvas, de alguma maneira. E eles iam pra outras realidades. Cara, da forma como ele colocou ali, parecia que ele pegou a galera que não queria mais voltar pra sua realidade. A sua realidade já tava fodida mesmo. Porque o Império era o último sobrevivente da Terra dele. O Killraven é a mesma coisa. Deathlok era renegado do governo. O Wolverine tinha morrido já. E tava sendo atacado lá pelo pessoal. Ele morreu e foi ressuscitado pela mesma máquina que reconstruiu o corpo do Capitão Britânia. Na época lá do Alan Davis. Olha onde ele foi pegar. É. Quem não lembra é só escutar o nosso podcast do Capitão Britânia. É o 100. Muito bem. Aí o Wolverine faz a pergunta óbvia: por que você não voltou pro passado e pegou versões menos colachadas de todo mundo? Aí o cara pega e diz: ah, porque se a gente voltar no passado, vai criar versões alternativas. Aí não queria zoar mais o multiverso. Isso aí é até interessante, porque se tu for parar pra analisar, todo mundo que ele pegou era gente do futuro. O que podia ser do futuro, que, por exemplo, a Tempestade é uma vampira, então ela pode ser de qualquer linha qualquer tempo no futuro lá. Uhum. É, quer aí dizer, ele pegou os buchas insignificantes, tipo o seriado da DC daqueles super-heróis, é isso? É, ele pegou a galera do futuro que não tinha mais nada a perder. Legends of Tomorrow, né, que eu ia falar. É, e nessa parte aí, o He-Man ainda tava com um saco de ler essa história. Ele pegou: gostei disso aqui, vou plagiar em Fabulosos Vingadores. Que o time que o Kang forma é praticamente a galera dos futuros alternativos. Tem o Deathlok, tem o Homem de Ferro 2020, tem uma Garota Aranha. Tem a Garota Aranha da Terra X. Pois é, realmente. Plágio total isso aí. Bom, e aí as realidades que eles vão visitar pra avisar também são as realidades muito malucas, né? Tem uma que é como se fosse a Terra ainda fosse a Terra do Conan, né? Só que ele não cita que é o Conan, ele muda um pouquinho aqui. Ele só pega um vilão do Conan, não é isso? Na época Iboriana, né? Iboriana. E aí ele pega o Kulak Gang. E aí tem o Reed Richards todo malamanhado lá, que tava prestes a ser enforcado. E ele meio que tem que salvar o Reed, ao mesmo tempo avisar aquele Reed, né? Que quase bateu as botas pra salvar o planeta. Aí ele já bateu as botas. Já tinha morrido esse vídeo? Já. Então tava condenada, né? É, tava tão incompetente, o cara tem poder de eletricidade que consegue ser morto enforcado. Ai, ai. Que o Raven e o Deathlok foram pra uma terra alternativa em que a líder dos Capitães Britânicos, né, a Saturnine, era a grande comandante, né? O domínio dela era total sobre aquela realidade. O Homem de Ferro 2020 e a Tempestade Sangrenta, curiosamente a dupla foi formada porque o Homem de Ferro 2020 tinha armadura e não tinha risco de levar uma dentada dela, né? Foram pra uma terra onde só tinha vampiro. Agora eu não entendi se era a mesma terra de onde ela veio ou não, né? Acho que pelo jeito não, porque senão ela teria reconhecido. É, ela ficou meio assustada, né? Mas, vou parar pra pensar, o Império é invulnerável e o X-21 também é uma máquina. Tanto fazia. É, pois é. E o Wolverine do Dia de um Futuro Esquecido e a Garota-Aranha foram pra uma terra onde o Reed Richards era o presidente, não tinha mais Quarteto Fantástico, só que ele era o Reed Richards de uma outra realidade que foi parar nessa, matou dessa realidade e ainda mais, ele era aquele Reed Richards que se transformava no Bruto, que era tipo uma versão Mr. Hyde que o Reed Richards já teve no, na nossa própria realidade mesmo, né? Quem era o herói que enfrentou o Bruto? Quem era? Quem era? Destino? Exatamente. Se sacrificou pra derrotar o Bruto. Enfim, a história é essa. Eles meio que resolvem a situação de cada mundo. Uns mundos podem ser salvos, outros não, né? Enfim, acho que o da Saturnine ela meio que resolve. O dos vampiros lá, que todo mundo é vampiro, meio que o fato deles avisarem que o mundo ia passar por uma mudança, meio que eles entenderam como se fosse uma espécie de salvação, de chance deles mudarem tudo. E numa terra que é dominada pelo Reed Richards, presidente alternativo lá, maligno, a Sue Richards, que sobreviveu, que era agora esposa do Namor, né? Os dois já bem mais envelhecidos, lutaram contra e salvaram, né? É porque essa realidade aí é a realidade do primeiro What If que a Marvel fez, que é do Quinteto Fantástico. Aí é o futuro que aconteceu, tipo, a Sue se casou com o Namor, nunca se casou com o Reed, e o Reed, o Homem-Aranha, o Coisa e o Tosh foram o novo quarteto. Só que o que aconteceu foi que o Reed, com personalidade mais de Reed, apareceu lá, revelou que era o Bruto, matou os outros quatro e aproveitou a popularidade do Reed pra se tornar presidente. O Namor, como ele é o imperador de Atlantis, ele foi lá, salvou a galera. É como se Atlantis e os Estados Unidos estivessem em guerra, quase uma guerra fria lá. Tanto é que ela menciona, tipo, como é que chama quando você não pode se aproximar de uma pessoa? Uma ordem cautelar. É, ela tem uma ordem cautelar contra ele e ele disse que o fato dela ter vindo pra atacar da Casa Branca era a declaração de guerra. Ou seja, tá uma zona naquela terra lá. Sim, mas depois dessa batalha aqui, o que aconteceu? Eles não salvaram, não? Eles entregaram o negócio e o Namor disse, vou fazer alguma coisa. E terminou só isso. A missão dele era só entregar. Não, mas porque eu pensei que o Reed que tinha que salvar, não o Namor. Mas enfim. Não, eles não, foram porque falar... Porque vá, cara. É, qual que é o eles foram celular? Avisar o Reed porque foi o Reed que salvou o universo deles lá. É, porque o X-21 é um baba-ovo do Reed, é um Reedista ele. Aí não sabe, aí sabe, faz que eu fazer as merda dele lá. Aí vamos botar o Reed. Cara, me diga uma realidade que o Reed salvou nessas sete realidades que eles foram. Nenhuma. Ele foi inútil em todas. A única realidade que ele fez alguma coisa, ele fez destruir o planeta. Sério. Ele fez... Austin Powers, cara. Ou... Como é que chama? Dr. Evil. Tem uma bomba, vou mirar essa bomba no núcleo da Terra e explodir o mundo. É, planeta dos macacos. É, e aí no último... Na última parte desse prólogo do Aura Altos, né? Quando esses enviados de outra realidade retornam pra base do Homem-Máquina, né, do X-51, que é o novo Vigia, eles encontram vários outros Vigia, meio que cercando o Vigia meio-meia, né? E meio que quase condenando ele por ser o grande culpado de ter se perdido naquela realidade e a chance de naquela terra sair um novo Celestial, né? Eles culpam ele por quê? Porque ele começou a interferir demais. Somente a presença da existência do Vigia meio que chamou a atenção dos heróis da Terra, né? De que há algo estranho. Por que esse cara tá vigiando, né? Se tá vigiando o quê? É a gente? Alguma coisa que tá aqui dentro? O que é? E aí, o que acontece? Eles iam condenar esse Vigia, né? Talvez até, sei lá, dar uma sentença de morte. E aí o X-51 aproveitou aquela situação que estavam vários vigias pra amplificar ainda mais o plano dele, né? Ele criou aqueles portais que levam as pessoas pra outros lugares do planeta Terra ou até mesmo outras dimensões e meio que jogou os diferentes vigias que estavam lá pra mais outras diferentes realidades. E o que acontece? Aquela coisa que eles estavam culpando o Vigia meio-meia de ter se anunciado pra o planeta Terra meio-meia, né? Acabou acontecendo com cada um deles pra outras tantas realidades. Ou seja, ele criou uma reação em cadeia de que mais outros universos saberiam a presença de Vigia dias diferentes, né? E aí ficariam antenados pra, quem sabe, no futuro ter uma chance de saber que havia algo de errado com a Terra, descobrir o tal ovo do Celestial e, quem sabe, até salvar a Terra. Enfim, resultado final disso tudo é que, depois da missão ter sido alcançada, né? O X-51 tinha prometido a cada um deles dar um prêmio, o que eles mais queriam, né? E aí, no decorrer da própria saga, a gente vai descobrindo o que é que cada um queria, né? A Tempestade Sangrenta, por exemplo, ela queria voltar a ser humana. O Lutermane, ele queria ter um corpo novo. O Homem de Ferro 2020 queria se redimir do que ele fez na sua própria realidade. Parece que ele, a princípio, queria apenas, tipo, sair da sombra do Tony Stark. Mas não, tem outras coisas além, né? A Garota Aranha, ela queria conhecer o Peter Parker, né? Daquela realidade meio meia. Só isso, acabou. Tava satisfeita. Conheceu o original do pai dela, né? O original do pai dela, né? O Imperium queria morrer, né? Porque ele, como o Paulo falou aí, ele foi o único que sobrou da realidade dele e acabou. O Killgraven, ele queria o quê? Só salvar o seu planeta? Alguma coisa assim? Não, ele queria saber se ia sobrar alguém vivo no final, se a luta dele valeria a pena. E o Wolverine? O Wolverine, ele queria ficar ao lado dos mutantes de novo, ter os amigos dele de volta, todos vivos. Bom, enfim, e aí isso conclui a série Arautos em 3 partes. Graças a gente ver outras tantas realidades aqui no decorrer, né? Quando os vigias são jogados, a realidade onde os agentes do Atlas são os principais heróis do planeta, né? Nos anos 50 ou alguma coisa desse tipo. Parece que eles são, a Terra onde eles estão é comandada por Skrulls ou alguma coisa desse tipo. Aí tem uma outra versão de Quarteto Fantástico aqui bem esquisita, né? Que em vez de ser o Reed Richards, não sei o quem é, um cara com bigodinho. Tem uma piadinha antigamente que o que aconteceria se o pessoal da Marvel virasse o Quarteto Fantástico. Aí o Reed é o Stan Lee, o Coisa é o Jack Kirby, a Mulher Invisível, aquela secretária que eles tinham. A Joe Duffy? A Flo, não sei das quantas lá. Flo, Dani. E o Johnny Storm, eu não lembro quem é, mas são os... São os 4. Querem falar um pouco agora, um pouco dessa minissérie? Cara, é meio que um clima de, como você falou, de Legends of Tomorrow. E um pouco de Exilados, né? Aquela coisa meio, vamos tentar salvar as outras realidades. Aí puxou cada um, sabe, de um canto. Todo mundo meio aleatório e tal. Tudo bem que no decorrer da história, cada um tem lá sua importância, né? Uns mais, outros menos. Mas é assim, cara. É assim, um bom pontapé inicial. Acho que, aliás, até começa bem pra depois quando começa assim, tipo, aquele volume de informações, né? Porque essa série já traz um volume alto de informações, essa Arautos, né? Aí já soma esse volume alto de informações com o decorrer da série, aí acaba as coisas ficando meio confusas, né? Mas enfim, então foi um bom começo. Eu achei legal porque eu gosto de realidades alternativas. Tanto que atualmente a única coisa que eu tenho lido foi era a Web Warriors, que era um monte de aranha. Nesse mesmo estilo aqui, pulando de realidade em realidade. Eu acho legal você ir reconhecendo as realidades, tipo, como essa do Quarteto Fantástico, o pessoal da Marvel, essa do que o Steve é presidente e o Comando Selvagem são heróis espaciais. E os personagens são legais também. Eu gosto do Homem de Ferro 2020, desde que ele apareceu lá na história do Aranha, lá do Wolverine. A Garota Aranha, não preciso nem falar, sou fanboy mesmo. Achei legal. Começou, como o Fago falou, começou bem. Aí depois... Ai. Cara, assim, se a história fosse mais focada nisso, teria sido mais interessante do que o que foi. Porque, pelo menos, eles tinham um objetivo. Talvez tivesse uma motivação. Mas é aquele negócio. Depois que você vai vendo o decorrer, você fica pensando, pra que isso? Pra que é que teve essas coisas? Pô, esses personagens... Ficaram meio gratuitos no final, depois disso aí. Mas esse começo foi interessante. Só a ideia deles que foi meio inútil, que é vamos só avisar e pronto. A gente tem que avisar pra uma pessoa. A gente não sabe se essa pessoa, em todas as realidades, é inteligente ou não. Às vezes cai um bruto, cai um vampiro maluco, cai um enforcado. Mas, no fim das contas, eles conseguiram salvar sem ser... Quando eles tiraram o Reed da jogada, eles salvaram o universo. Eu também achei que, digamos assim, foi praticamente uma história à parte, porque esses personagens até continuam na parte principal da história, mas com uma posição bem lateral, bem insignificante. Acho que nenhum deles aqui, talvez tirando o Imperium, tem uma importância grande, grande mesmo no decorrer da história, né? E aí a gente tem o começo da saga Paraíso X em si. A edição zero, ela tem a função principal de meio que nortear a gente para o que aconteceu na Universo X, né? Principalmente no Universo X, ela pincela um pouco do que também se passou em Terra X e dizer por que algumas coisas que foram feitas nas edições anteriores não foram tão legais assim, não tiveram uma boa repercussão. E basicamente, ele remonta o que se tornou o tal do paraíso que o Marvel criou, né? Então a gente teve a morte do Steve Rogers lá no decorrer de Universo X, e aqui ele se torna um anjo, mas não só ele, né? O Marvel meio que elenca uma série de personagens, praticamente são os Vingadores, né? Tirando um ou outro, em que vão ter a missão aqui de, assim como acontece com o Steve Rogers, né? E lá naquele outro lugar dos mortos lá, né? Fazer com que as pessoas reconheçam que estão mortos, né? Tenham consciência disso, para poderem se encaminhar pro paraíso X, né? Pro paraíso criado por Marvel. Ou pelo menos a parte Marvel formada de consciência cósmica, né? Aquele Marvel flutuante lá, cheio de estrelas ao redor dele. Então esses anjos, ou arcanjos, ou enfim, são, além do Steve Rogers, o Gigante, né? O Hank Pym, o Tony Stark, a Fênix, o Raio Negro, acredite ou não, o Doutor Destino, e o Matt Murdock, que é o único aqui que não tem asas, ele mais que parece um monge. E ele que traz, tipo, pedaços do que seria o Cubo Cósmico, e que eram para as pessoas que agora que estão cientes de que estão mortas, né, poderem pegar um pedaço, botar na boca, e assim elas seriam envolvidas pelo novo céu para eles, né, eles seriam envolvidos para um mundo em que se criaria pelo que as pessoas mais achassem que fosse o céu delas, né? Digo assim, a melhor coisa para elas. Então, Coveiro, você tá me dizendo então que o Marvel era um traficante? Entregavam uns bagulho para as pessoas comerem e pensarem que estão no céu? Ele era o chefe, né? O Matt Murdock aqui que fazia a negociação, pelo que tá mostrando aqui, né? E aí, você vale ressaltar que nem sempre, digamos assim, o céu que a pessoa escolhe mesmo, né? É uma coisa necessariamente, assim, remontada ao que a gente conhece como céu católico, de ser só bondade, de ser pessoas sorrindo e por aí vai. Que mais pra frente a gente vê, por exemplo, que a escolha de céu pra o Tocha Humana, por exemplo, tá cheia de mulheres ao redor dele, né, tendo noitado. Então isso varia de personagem pra personagem. O céu do Johnny Blaze é praticamente um inferno. É, o céu do Johnny Blaze, porque ele se, digamos assim, se auto-condena sempre, né, então ele não consegue mudar, sair daquilo, daquele círculo vicioso, né. E aí, enquanto essas pessoas nesse lugar do paraíso iam pra esses novos pedacinhos, né, de realidade sendo criada por eles, isso criava um problema no local onde estava sendo sediado o céu. Vale ressaltar que o paraíso que o Marvel criou ficava situado na zona negativa. E por mais que a zona negativa fosse extensa, né, ela era finita. Então, para os moradores da zona negativa, por exemplo, o Aniquilador, o Blastar, sei lá, enfim, quem tivesse lá, aquele localzinho que estava a princípio sendo pequenininho, à medida que ia sendo expandido pelos sonhos e por novos mortos irem para lá, ficava crescendo e tomando lugar deles, enxotando a moradia dos antigos moradores da zona negativa, né? E por outro lado, lá na Terra, ninguém mais morria. Por quê? Porque não tinha mais morte. Então, as pessoas estavam se acumulando em hospital, porque elas ainda se feriam mortalmente, ficavam em dores eternas, não se curavam, né? Até mesmo umas mentes brilhantes que se juntavam, Hank McCoy, Reed Richards, tentavam fazer de tudo para tentar, pelo menos, sarar as pessoas, mas não, elas não se recuperavam, e tinham umas que não iam se recuperar mesmo, porque elas estavam já condenadas às mortes, ou estavam muito, muito velhas, e tinham que morrer, mas não eram levadas, não tinham o caminho para encaminhar elas para essa outra realidade, porque a morte tinha sido morta, né? E aí o que que se ia se fazer agora, né? Se a gente tinha um baita problema, né? E para piorar ainda mais, o Mephisto, que acabou já ciente de quem ele era, né? E meio que ainda querendo vingança, porque eles tinham limitado ele de criar novas realidades, ele tava meio que preso a essa agora, brevemente não seria mais eterno, tava meio que atacando as pessoas, né? Aumentando a quantidade de feridos mundo afora. E isso ia acabar deixando todo mundo em martírio eterno. Ia chegar um ponto que ia ficar uma terra cheia de gente sofrendo, em sofrimento. Ou seja, a pior coisa que um demônio podia fazer. Tudo bem, não vai pro inferno, mas também não vai pro céu, né? Tá todo mundo preso aqui se lamentando, que vão criar o inferno aqui na Terra mesmo. Já fica na cara que o Marvel do Paraíso é um safado, porque a primeira coisa que ele fez depois que matou a morte foi desligar a conexão com o Marvel criancinha que tava na Terra. Aí todo mundo que tava sofrendo, que tava pé da vida e tudo mais, todo mundo ficava olhando pra criancinha, porque o plano era dela. Aí a criancinha se lascou, porque é, ainda por cima... E ela era um humano normal agora, acho que ela era o único humano normal de todo o planeta. Não, era o único humano normal, que ainda por cima é o único herói que não é terráqueo, que é o Mar-Vell. Que a galera esquece que na verdade ele é Kree. E ele ainda fala, pô, agora eu sou humano, minhas lembranças são todas de Kree, por aí vai, blá, blá, blá, blá. E sem falar, cara, que tipo, o Jim Krueger, ele começou, ele entrou na fórmula depois do Universo X, que é, vou pegar o final feliz da história anterior e vou mostrar como esse final feliz é uma bosta. Aí foi assim, o Universo X, agora tá sendo em Paraíso. Ele começa mostrando como aquele final não era tão bom assim quanto parecia. Fica essa história da galera, pô, né, a gente matou a morte e parecia tão inteligente essa história antes. Ninguém pensou no que ia acontecer com as pessoas tão feridas e envelhecidas. Mas parecia uma ideia tão legal e tudo mais. Aí... das contas, deu essa merda que foi aí. E começa uma das minhas maiores incrédulas com essa história, que é o fato de que parece que só a Terra tem habitantes nesse universo. É, eu acho que mais pro final é que eles citam que existem Krees e que os Krees, não sei porquê, foram parar no mesmo céu que os terráqueos, né? Mas enfim. Não, é porque os Krees já tinham todos morridos. Isso aí, desde o Universo X, já tava definido. Sim, o problema é tão todos os outros. Eles foram parar no mesmo céu que os terráqueos. Bom, quem foi que criou o céu mesmo? Foi um... É. O doutor agora, ganharam não? Vai, Felga, fala aí. Começa mais ou menos como o Paulo falou. Eu vou lá, dou um final feliz, porra, eu vou estabelecer o paraíso e tal. Aí o que acontece? Não, tipo, agora tá dando merda, cara. Por quê? Porque ninguém mais morre, todo mundo sofrendo, a zona negativa indo pras cucuias. E, tipo, aí a galera começa a pensar, que parada medonha a gente fez, né? Paralelamente a isso, tem um detalhe que em Terra X tinha a Jean Grey casada com Wolverine. Aí em Universo X trouxeram a Fênix de volta. E agora, em Paraíso, ela fica falando com o Ciclope, né? É meio que uma espécie de. É a conexão com, vamos dizer assim, com o outro mundo, sabe? É a única, porque o Mar-Vell perdeu o contato com o outro Mar-Vell e o único que consegue falar com o outro lado é. Força Fênix com o Ciclope. Também é a única função do Ciclope nisso tudo, viu? Desde o Terra X, se tu for reler, tu vai ver que a Fênix aparece lá no mundo dos mortos. Só que ela não sabe que tá morta. Ela pensa que o Ciclope que morreu. Ela até conversa, acho que é com o Xavier, uma coisa assim. Aí, no presente, quando tá tendo mal quebra-pau, e o Wolverine, ah, não vou meter nessa bosta, não. A Jean tá indo embora e diz, eu sou a Madeline. E fica lá, isso aí. Mais pra frente, a Madeline chega e diz, não, haha, eu sou a Jean. Tá brincando com a sua cara. Aí fica subentendido, você não sabe se é Ladinho ou se é Madeline frescando com a cara do Wolverine o tempo todo. Não, é isso, tem essa, né? Não, tem essa mesmo, que também eles fazem essa piada aqui no Paraíso X. Enfim, ela é a conexão com o outro mundo. Então ela fica falando, olha, seguinte, o Mar-Vell daqui tá meio estranho, gente. Tá, e o Ciclope só ouvindo e falando, caramba, bicho, é isso que dá quando eu não tô no comando, o que é que acontece, né? Mas assim, é a fórmula, né? Porque Terra X foi lá resolver um problema. Aí o Universo X começa a basear nisso. Não, pô, a gente resolveu o problema, mas criou 10 maiores, né? E aqui é a mesma coisa. Ah, não, a gente resolveu um problema. Não, e a gente criou 10 maiores, né? E aí, pô, parece que o Mephisto aqui, pelo que eu tinha entendido no Universo X, ele tinha voltado àquela forma humana normal. Ou uma forma de, vamos dizer assim, fora, né? Desse padrão dele, né? De Mephisto, vamos dizer assim. Mas aqui parece que ele conseguiu reassumir a forma e começou a fazer mais papel. Apagaiadas, né? O Mephisto tinha mudado de forma, só que ele tinha mudado de forma no mundo dos mortos, onde deixaram de acreditar no diabo. No mundo dos vivos, talvez as pessoas tenham continuado a acreditar, porque ele até estava tentando reforçar isso. Ai. Arrancando o coração do povo. Então, eu gostei dessa virada, que é realmente uma coisa que a gente não pensa. Ah, seria bom se não existisse a morte, só que a gente esquece que a morte não é vai todo mundo viver feliz, saltitando, pulando com os floridos. Você é atingido, você fica com as tripas pra fora, você não pode morrer, é um pequeno problema que você vai ter que lidar com isso eternamente. O fim da morte não é o fim do sofrimento. É, mas só uma coisa. Isso aí não foi tão genial assim, porque o Jim Shooter e o Neil Gaiman já tinham pensado nisso, na Guerra Secreta 2 e no Sandman. Mas não é uma coisa que você pensa normalmente. Você fala, ah, vamos eliminar a morte. Vamos. Aí depois que você mata, E tanto que a maior preocupação do pessoal depois que ninguém morre é ver quem é mais forte, o Hulk ou coisa. É a única distração que tinha, né? Porque o resto já tava todo mundo se lamuriando no hospital. Aliás, agora que eu percebi que essa é a única razão do Hulk estar na história. Porque fora isso, ele não faz nada. Só o Banner aqui, depois da opção lá de... Vamos lá, vamos ter que matar todo mundo de novo. Bom, e aí, outros pontos da história vão sendo desenvolvidos aqui, né? Por exemplo, Capitão Britânia e a Medusa finalmente iriam se casar. Seria nessa edição aqui, uma coisa que já vem sendo prometida desde a edição de Universo X, né? Em que eles uniriam os casamentos, né? Duas famílias reais, né? Vamos colocar assim, pra juntar força. Né? Eram dois viúvos também. Um exército de Vingadores de Ferro, né? Iria junto com aquela Iron Maiden, né? A Dama de Ferro lá pro espaço pra cumprir uma promessa que ela tinha sido feita com Cable, né? O Belasco, que na verdade era o Noturno, tá, começou a voltar a agir como um herói, né? Meio que pra se redimir. O Thor, junto com seu irmão Loki, né? Tava agora numa missão de ir atrás de outros seres da mitologia asgardiana pra mostrar pra eles que eles não são quem eles parecem. Aí o primeiro que eles vão bater na porta é o Surtur, né? Pra dizer, ó, Surtur, olha, não sei, você foi obrigado a ser um demônio gigante das profundezas das guardianas, tá? Mas você não precisa ser. Se quiser acompanhar a gente, vamos seguir aqui numa jornada pelas nove mundos aqui pra tentar levar a luz do conhecimento pro resto dos povos, né? Não, é legal o final do Surtur, cara. O cara chega, olha, eu passei tanto tempo como um demônio flamejante com a espada e uma tanguinha que eu não sei se é outra coisa. Acho que vou continuar andando por aí dessa forma. Num dos exemplos que mostra da viagem do Steve Rogers pra ir atrás de outras pessoas do mundo dos mortos que ainda não reconhece que estão mortos, né? Uma das coisas que ele mais vai envolver mais pra frente é o Justiceiro, né? Tentando fazer com que o Justiceiro e sua família reconheçam que aquele não é o lugar certo pra eles, que eles iriam reconhecer que estão mortos pra ir pro paraíso. Mas, ao mesmo tempo que ele tenta fazer essas coisas com outros personagens, ele não consegue fazer com a família dele, né? Os pais dele. Então, quando ele vai pra uma região do mundo dos mortos, que é uma região lá pros anos 40, em que tá o pai dele, a mãe dele ainda um pouco mais jovem, e até tinha um irmão que ele não conhecia, né? Por aí vai. Irmão que ele não conhecia. Não avisa pra eles que eles estão mortos nem nada, ele não faz o que deveria fazer. Ele visita eles todos os dias, meio que criar um cantinho particular dele pra ser o céu particular dele, né? E deixa os caras presos. Mas isso não passa desapercebido por algumas pessoas, não. Tem um olheiro lá, sempre espionando ele, tipo assim, né? É isso que você está fazendo, né? Como é que esse irmão dele, que nunca apareceu depois, como um vilão na história, hein? É a cara do vilão que aparece. Secreto, sei lá, tipo, Caveira Vermelha tirar máscara, é o irmão secreto dele que virou nazista. Eu suponho, Paulo, que como foi o Jim Kruger que criou, ninguém leu essa parte do Paraíso X e não veio com essa ideia. Ninguém chegou nessa parte, né? Só o tradutor. Exatamente. Tinha um detalhe, né? Não adiantava falar que os caras estavam mortos porque eles não acreditariam, né? Tinham que fazer eles acreditarem. Então, tanto é que começa uma sequência muito bizarra com o Justiceiro, que começa a matar várias vezes vários vilões. Acho que é o Chacal e o... um outro lá, que eram vilões, que ele matou várias vezes, né? E aí, assim, a família dele começa a ficar preocupada porque falou, pô, o cara tá pirando e o cara normalmente não é uma pessoa... Assim, que é uma pessoa muito equilibrada, o Justiceiro, né, normalmente, né? Sim. E aí começa, assim, uma piração do cara tentar começar a matar todo mundo, sabe? De novo, quer dizer, tentar matar todo mundo porque ninguém mais morria, né? Porque estavam mortos, né? A minissérie que ninguém morre, né? Porque quem tava no Reino dos Mortos não morria porque já tava morto. Quem tava vivo não morria porque não tinha mais morte pra levar pro mundo dos mortos. E quem tava no paraíso não morria porque, na verdade, lá era um tipo de desfecho final pra você ter seu próprio céu. Então não adiantava. O que o Steve Rogers estava tentando fazer era criar um jeito pra que a família dele, assim, reconhecesse que eles estavam mortos e a partir daí ir pras portas do paraíso, né? E aí entra no meio dessa lambança toda um outro grupo de super-heróis que não me pergunte por que que o Jim Kruger foi colocar aqui, mas ele tinha que falar deles, afinal a gente tá falando sobre todo o universo Marvel, foda-se, que é o Guardiões da Galáxia. Na época não existia os Guardiões da Galáxia que você conhece dos cinemas, né? Nem o que o Dan Abbott e o Andy Lane criou, eram os Guardiões da Galáxia, que hoje a gente considera sendo um dos Guardiões da Galáxia do futuro, né? Que é o Vance Astro, o Martinek, o Charlie 27, o Águia Estelar e o Yondu. Os Guardiões da Galáxia que ninguém se importa. Não, não fala isso. As histórias eram legais. Mas enfim, os personagens que vieram pro passado com a missão de que, baseado no que foi feito em Terra X, né? Que todo mundo virou tipo um super poderoso, um cara fodão pra caralho. Eles queriam levar esse conhecimento pro futuro deles, o que é esquisito, porque como assim, né? Tipo, o futuro daquela Terra não era o futuro deles. E era pra, tipo, transformar todos os habitantes da Terra em, tipo, inumanos ou mutantes, que na época que eles chamavam de mutantes, né? Mas seriam, na verdade, se fosse feito hoje em dia, seriam inumanos. E assim eles poderem derrotar os Baduns. E eles, tipo, vão numa missão, assim, focada. Vamos lá, primeiro X-51. Você é o vigia da Nova Terra, fala pra gente como é que faz isso. Não, mas não pode, não sei o que, tal, blá, blá, blá. Foi por conta das terrígidas que explodiram na Terra e tal. Aí eles vão, estão atrás dos inumanos. Aí eles vão atrás, acho que, de Átila, né? Ou seja, onde quer que Átila estivesse. Aí só encontra o Karnak lá. Karnak era o único inumano que tava lá sozinho, isolado. Por quê? Não sei, porque era feio. Porque era chato. É. Ele explica. Ele explica por quê. Porque ele achava que aqueles inumanos da Terra eram impuros. Os inumanos que valiam eram só os que estavam na navezinha com a família real. E o fato da Medusa e dos outros aceitar aqueles inumanos e ela se casar com um humano era uma traição à família real inumana. Ele se dizia o último dos fiéis à família real inumana. É, o último fiel a Raio Negro, o primo dele, né? É. É, e aí eles, os Guardiões da Galáxia batem lá. Leva uma surra histórica. E aí ele explica no final que, ó, não dá pra você fazer o que vocês querem, porque agora não existe mais Terrigen, tá tudo diluído aí no vento, né? Só serviu pra matar mutante, não, calma, ainda não chegou nessa parte. E aí vocês não vão conseguir coletar nem nada isso aí. Tentam fazer de outro jeito aí. E aí você vai ver que ao longo dessa história os Guardiões da Galáxia vão ficar sempre de butuca querendo uma ajuda de como é que vai fazer isso com o seu futuro. Lá pro final eles vão ter uma resposta, né? Mas por enquanto só veio pra atrapalhar mais a história. E como se ela já tivesse simples. É. E aí a gente vê, como o Felga falou aí no decorrer logo da primeira edição, essa história sendo desenvolvida do Justiceiro, né? Vale ressaltar que nem todo mundo que estava consciente que estava morto queria ir para os paraísos lá do Terra-X, né? E, por exemplo, foi o caso do Rei do Crime, o Retalho e o Chacal, que eles viram uma boa oportunidade de, no Reino dos Mortos, eles criarem, digamos assim, seus micro-domínios, né? E aí eles viraram meio que os penteiros, os vilões do Reino dos Mortos. É, e uma das vítimas que eles mais atormentavam era o Frank Castle e a família dele, né? Vamos defender aqui o Rei do Crime, que foi o cara mais justo da história. Ele sabia que estava morto, só não queria ir pro paraíso. Queria continuar a vida dele. Ele não interferiu com ninguém. Ele estava de boa ganhando dinheiro e o fantasma dele. Quem os fala sem alça era o Retalho e o Chacal. Dinheiro e o fantasma é ótimo. É, não era de verdade, ué? O Rei do Crime tinha, então, funcionários fantasmas? E aí, tipo assim, no final da primeira edição, a gente vê o contato dos Arautos, né, os Arautos de outras realidades, com os primeiros heróis, digamos assim, do mundo meio-meia, né? A gente não pode chamar mais de mundo meio-meia, né? No mundo da Terra-X. E um dos primeiros que interage é a Garota Aranha, que ela de cara vê o Peter Parker policial, né? Que ele desde Terra-X virou um policial. Vai tentar falar com ele, aí na hora vê que a Venom, né? Que é a filha dele, tá atrás dele. Ela acha que é um ataque de um inimigo, começa a tretar uma com a outra, só pra chegar no final descobrir que uma é a versão alternativa da outra, descobrir, ah, que bom que eu tenho uma irmãzinha gêmea, vamos, me abraça, estamos felizes. Exatamente o que o Peter falar, eu já tô nesse trabalho tempo demais pra saber que elas vão brigar, aí vão saber que são realidades alternativas, vão chorar, se abraçar e vão tudo morar na minha casa. Não tô preparado pra ter mais uma filha. Exatamente. E aí outras subtramas que a gente tem, é que a gente descobre que existe uma caverna de seres primitivos, vai, que lembra um pouco o Wolverine. Quem encontrou isso aí foi aquele Sasquatch, né? Não, ele não encontrou, ele foi levado por eles em Universo X, quando ele e o outro robozinho lá foram mortos lá, ou foram quase mortos lá pelo galera do O outro robozinho que você tá falando é o Max. É. É o Mac, né? Hudson, né? Mac Hudson. O guardião. Uhum. É, inclusive, o Mac, ele acaba ficando sem corpo, mas aí um dos Wolverinezinhos lá, Gremlin, coloca a cabeça dele como se fosse uma máscara, né? E fica, tipo, sendo o corpo do cara. Eu não vi o Mac dizer obrigado por isso. É muito detalhe. E pior, a cada tempo que passa, o cara vai adicionando mais coisa. Ele vai colocando os personagens, aí vai esquecendo deles. A edição seguinte é focada em outros personagens totalmente nada a ver. Aí passa 20 edições, aí ele lembra do personagem, aí volta e foca como se fosse protagonista. E aí uma outra trama que a gente tem é o seguinte, o Stephen Strange, que foi um dos únicos que voltou pra a Terra dos Vivos, né? Conseguiu essa passagem de ida, ele tá até estão ajudando as pessoas que estão mortas, né? Tentando curar, inclusive com curas místicas, mas sem muito sucesso. E aí, em determinado momento, ele recebe a visita do Loki e do Thor. E aí, junto com eles e com outros personagens, acho que vai estar o Hulk também, enfim, eles vão fazer uma missão pra tentar salvar a Cleia. Essa missão, ela vai acontecer numa minissérie à parte, né? Essas, inclusive, além das 12 edições, a gente vai ter uma série de tie-ins, né? Que é a minissérie do Shen, que além de ter essa trama da Cleia sendo resolvida, né? Serviu pra explicar quem diabos era o Shen, que era uma dúvida que a gente tinha desde aquela época, né? E também, ele explica que o Solaris, que a gente tava vendo até agora, não é o Solaris que a gente conhece, é o filho do Solaris. Eu não sei se até antes a gente tinha esse conhecimento, mas agora a gente sabe que ele toda hora fica citando o pai dele, que o pai dele que era o X-Men. Dava pra desconfiar, porque esse Solaris é mais humilde. Algo assim, né? É, tinha esse detalhe. É que foi mais ou menos assim, essa história do Shen. Tava lá os heróis do Japão reunidos, aí o Doutor Estranho aparece com o Thor e o Loki dizendo: galera, nós temos que resgatar a Cleia. A Cleia é a pessoa mais importante, ela vai resolver o problema do Paraíso X, ela é parte do plano essencial. Temos que arriscar tudo e o Japão pra resgatar a Cleia. Vamos que vamos! Aí lá vão eles pra Asgard, aí fica um carinha direto lá, vai dar merda, vai dar merda. Esses robôs Power Rangers que você vai deixar aí pra cuidar do Japão são idiotas, vai dar merda, vai dar merda. Aí o Solaris: meu pai, confia nesses robôs, o Tony Stark nunca sacaneou nenhum dos seus amiguinhos, nós vamos ajudar o Asgard. Aí quando chegaram lá... Calma, aí quando chegaram lá, aí ficaram naquelas... E o Odin, isso aí foi um retcon safado do Jim Kruger, porque no Terra X o Odin é também um alienígena. Aí nessa parte aqui, o Thor tira da cartola mágica que o Odin também era um humano que tinha enganado todos os Asgardianos pra fingir que existiam alienígenas, porque conhecia todas as lendas nórdicas, e além disso ele também tinha ali seus anéis, então ele tava usando lá o poder do Saruman pra enxergar através de vários corvos, só não dois. Aí fica nessa de descobrir onde os caras estão, aí vai lá, sai mandando um monte de gente pra matar o Thor e o Loki, e o Loki lá: seu idiota! Com o Thor, porque o Thor é um gigante burro, isso porque ele fica nessa de: ah, mas Odin, meu pai, e por aí vai. Aí eu acho que o Loki ainda fala um negócio assim: você devia odiar ele só por falar dessa forma imbecil que você fala. Aí fica nessas. Enquanto isso, no Japão tá lá o fantasma do Fin Fan Funk destruindo Tóquio, porque não, acho que não tinha sobrado mais nenhum monstro gigante, aí botaram esse monstro. Aí o pessoal de Tóquio tava de boas com isso, porque o monstro contra robôs gigantes é sexta-feira pra eles. Aí chega, volta pra Asgard. Mas dessa vez era um fantasma de um monstro. O Doutor Estranho descobre que Cleia tava escondida em Hell. Aí eles conversam lá. Aí o Loki dá onde é advogado. Chega: não, segundo a cláusula 7 do contrato 8, vocês tinham dito que nenhum mortal pode ir pra Hell. Como a Cleia foi, você tem que devolver ela. Aí ele pega, dá um objection nisso e diz: não, mas segundo a regra 7, se você tirar uma pessoa de Hell, você tem que colocar outra pessoa de Hell pra bater a equivalência. Aí o Loki: beleza, eu vou. Aí o Odin fala: não, mas de acordo com a regra número 15 do contrato XYZ, eu não vou te levar porque você vai me ferrar. Então eu levo o Thor. Porque o Thor é idiota. O Thor eu confio. É. Aí chega nisso, aí eles voltam pra Terra e o Doutor Estranho olha assim: ah, os robôs estão enfrentando um fantasma, já sei, vou ressuscitar o fantasma no cúmplo do monstro pra ficar mais fácil de matar eles. Aí termina lá a luta deles contra uma lagartixa praticamente apodrecida. Termina rápido e nisso tá lá o Odin de boas quando aparece o Balder. E cara, imagina que o Balder é aquele seu amigo tão feliz, mas tão feliz que ele é chato. Pior que é meu, ele é confio em todo mundo. Trouxeram a Cleia de volta e a Cleia falou: vai se ferrar, se Strange. Ela joga na cara dele, tipo assim: amor, você sempre me tratou como discípula, aluna, pós-graduando, enfim, amor, vai pra lá, cara. E o plano dele, aquele plano gigantesco que dependia da Cleia, não existia. Ele só queria a Cleia de volta mesmo, porque vem cá, meu amor. Ele jogou aí um trote pra galera e ainda levou um fora. É, destruiu Tóquio pra levar um fora, basicamente. E claro, a revelação do Shen, né? O Shen é o Shang-Chi. Pronto. E a função dele nessa história toda é chegar pro Thor e falar: calma, Thor, eu também tenho um pai que é meio vilão às vezes. A gente tem uma coisa em comum. E aí aparece lá o Balder e o Balder conta que, tipo, o Thor tinha dado um unlock, que ele já não precisava mais ser Thor. Então ele pegou e chegou: galera, Capitão Marvel matou a morte. Logo ninguém pensa mais estar morto. Inclusive você, Hela. Tá todo mundo vivo. Vamos todos pra Asgard. Aí pronto. Aí começa aí a maior festa, né, Asgard? É, começa a maior festa, todo mundo feliz lá e o Odin fica com a cara de se fudeu. É só falta terminar, tipo, Trapalhões com o Thor olhando pra tela e piscando. Aí o Loki, né, o advogado. Não, tá vendo? Meu plano deu super certo. Não, mas acho que o plano foi dele mesmo, porque na hora que ele foi começar a falar... Não, é claro. É. Não, mas acho que essa história só serviu pra isso, cara, porque não serviu pra mais nada. Não, serviu pra mostrar que o Doutor Estranho é um babaca também. Como o Felgo falou, essa história aqui, se você viu, peraí, a saga total tá com 600 páginas. Vamos fazer 660 aqui, só pra quase ficar 666, a gente fica feliz. Já tem pouco detalhe, vamos encher linguiça aqui. Bom, e aí, voltando pra série original, né, a gente vai ter o casamento do rei da Inglaterra, né, o Brian, com a Medusa, né. Ela fez uma escova no cabelo, tá parecendo um chapéu essa porra gigante aqui. E aí, paralelo à celebração, né, a gente vê uma série de encontros, inclusive de outras realidades, né? Por exemplo, o Wolverine do Dias de Futuro Esquecido tá tão feliz de ver outros mudantes que a primeira coisa que ele faz é abraçar o Ciclope, né? Aí o Sr. S faz: oxi! E aí ele também encontra a versão dele, mais malamanhada dele, do Wolverine, né? Que é até estranha. Ele até fala: nosso fator de cura devia impedir isso aqui, ó. Pois é. No melhor dessa cena foi que, tipo, essa versão do Wolverine da Terra-X é tão zoada, mas tão zoada, que todos os amigos dele praticamente trataram o Wolverine do Dia do Futuro Esquecido como o Wolverine deles. Cagaram o federal com o outro. Tipo, era cercando o Logan, que, assim, o Logan magro, o gordo que se foda lá com a Jean Grey Mad. A Tempestade Sangrenta encontra a versão da Tempestade dessa terra, e aí, junto com o Pantera Negra, né, ele fala: não, a gente pode sintetizar uma coisa no sangue da Tempestade da nossa realidade pra salvar você. Vamos lá no quartinho lá em cima, mas só eu com as duas. Eu não entendi nada, mas enfim. Ninguém nunca mais viu essas pessoas. Aí nunca mais ninguém viu. Ficou nisso, né? Coisa até falar: o Pantera Negra de sorte lá, vai rolar festinha hoje. E é sério, o Pantera Negra tinha uma mega importância no universo X, tinha um subplot todo em Wakanda e por aí vai. Chega nessa história, a participação dele é só isso. É só: vamos aqui e some os três, Paulo, cara. Ele ficou hiper satisfeito, tanto que ele não voltou pra história. Ele falou: rapaz, esse negócio de ficar sofrendo e morrendo não dá certo. Não, vamos sair. Ainda mais porque ele ganhou uma tempestade de brindes, né? O Doutor Estranho, né, depois do fora da Cleia, disse assim: o que eu vou fazer agora? Sei lá, vou ser o healer da história. Aí ele falou que ia curar o Namor, né? E aí, tipo, apagou a chama lateral do Namor. Assim, que o Namor, se vocês não lembram, né, ele metade era bom, metade ficava pegando fogo. Aí quando apagou a chama, ficou aquela parte toda queimada, cheia de cicatriz. Ele fala: e você não vai curar isso aqui? Não, eu disse: não, essa parte não é comigo, não. O plano médico dele só serve pra curar fogo eterno, não serve pra curar cicatriz. Pois é, aí ele fala: não, mas ter cicatriz é bom. Uhum. É o que tinha pra hoje, né? Bom, enfim, e aí a gente tem que dividir esse podcast em três ordens de leitura, né? Então, na parte dos mortos, que não é o paraíso, né, o Justiceiro, já pela terceira ou quarta vez que é atacado pelo Retalho e pelo Chacal, ele, tipo, arrebenta os dois na frente da esposa e dos filhos. E aí a mulher fica tão transtornada que ela sai correndo, né? E aí o Frank, a partir desse momento, né, ele começa a ter noção de quem era ele antes de morrer, né, de ir pra aquele local que ele tava eternamente repetindo aquele lance da família e por aí vai, né? E a partir daí ele começa a ter consciência, vai. Tanto o Capitão América também tá buzinando na cabeça dele, e dele tá vendo aqueles ataques esquisitos, ele começa a ter essa noção. A gente começa um pouco mais dos paraísos de cada um, que o Rick Jones virou um super-herói, Caveira Vermelha matou Hitler e ficou no lugar, o Banshee ficou lá com a filha dele e a mulher. Que é a Moira, né? Eu entendi que era a Moira aqui. É a mulher. Não sei, não chega a citar. Voltando pro mundo normal lá, não sei se a gente falou. A gente vê um gárgula cinzento indo lá nas estátuas do Excalibur. Caveira de pedra lá. Na verdade, esse grupo praticamente é o M13 antes de existir M13, né? E aí esse gárgula meio que desfaz o encantamento e salva o Cavaleiro Negro, né? A Spitfire. E também lá no meio tava a a Megan, né? A única aí que não é britânico é o Noturno. Quer dizer, o braço do Noturno, foi mal. O braço do Noturno, né? É, porque provavelmente o poder do Gargoyle Cinzento só funciona em quem é britânico de verdade. Quem é alemão é só o braço. Enquanto isso, Capitão América, que achava que tinha pouco problema, foi tentar fazer com que aquele vilão do primeiro Terra-X, o Caveirinha, voltasse a lembrar quem era. É porque eu estava olhando assim, gente, tá muito devagar isso aqui, tá demorando muito. É, a gente quer ir logo pro paraíso também, tá meio chato esse negócio aqui, eu não confio no Marvel. Como é que a gente vai fazer pra essa galera aceitar logo que tá morto e direto logo pro paraíso aí? Aí alguém deve ter soltado assim, poxa, se tivesse uma maneira da gente conseguir fazer todo mundo fazer um suicídio coletivo no mundo dos mortos, aí o Capitão América, aquele cara mega justo, mega inteligente, olha assim, já sei, o Caveira Vermelha pode fazer isso pela gente, o Macaulay Culkin do Capeta. O Anjo Mal. Aí foi isso, mais ou menos, o cara olha assim, já sei, vamos, sei lá, atrás da criancinha pra tentar fazer ela matar todo mundo. Aí detalhe, né, aí a criancinha tá sendo criada, acho que, qual é, herói mesmo? Pelo pai, Cometa, ela é filha do Cometa. Desde Terra-X que ela é filha do Cometa? Não, acho que no começo não foi dito isso não, foi tirado da cartola mágica aí, porque ele cria infiel esse Cometa na história. Eu também achei estranho isso aqui. Não, e aí tal, a criança tá lá numa boa, tal, brincando, e vai lá o Steve Rogers e começa a cagar tudo como sempre, né? Steve Rogers, ele é o Reed Richards do Mundo dos Mortos. That is the task bequeathed to me by the universe. Então assim, ainda na sequência desses plots aí, a gente tem que o Thor, quando foi pro inferno, né? O Odin tava crente que ele não ia causar problema nenhum, mas o Thor não é mais o mesmo Thor, né? Ele pode dissuadir, não é mais aquela pessoa tão digna, tão ordeira, né? Ele foi contaminado pela influência do Loki, né? E a primeira coisa que ele faz lá é tentar mexer com a cabeça dos mortos, né? Pra também convencer eles de que eles só estão mortos porque assim Odin quer e pronto. E aí ele vai lá e faz uma coisa até inesperada, né? Vai lá e tasca um beijão na Hela, que foi uma pessoa que sempre lutou pelo amor dele, né? Nas histórias convencionais, né? Sempre que eu tô o Thor ao lado dela. E aí ele meio que assim convence ela a ser mais uma aliada pra a trupe dele pra uma futura batalha contra o Godin, né? Os Guardiões da Galáxia do futuro, né? Depois de ouvir o Karnak mil uma vezes, houve o conselho de quem podia talvez ajudar eles. Era o Reed Richards, né? Que o Reed Richards é que se resolve tudo, que salva tudo, é o grande herói da Marvel, vão lá bater na porta dele, né? E eles vão, os Guardiões da Galáxia vão pro edifício Baxter, afinal eles acreditam que o Reed Richards está lá. O Wolverine recebe uma visita do X-51 e aí ele descobre que ele é uma versão variante de um humano superpoderoso da Terra, que ele não é um mutante. Como se já tivesse confuso demais. Isso aqui é um plot tão sem noção, que ele foi usado pelo Jeff Loeb depois pra explicar a origem do Wolverine, que foi usado, acho que, num dos volumes na edição 50, em que era todo mundo meio um homem-lobo, né? Dentes de Sabre, Lupina, Selvagem, Wolverine. Foi quando surgiu a toda da trama envolvendo o Romulus, por sinal. E basicamente, ele deve ter se inspirado aqui, né? Porque praticamente o Jim Kruger coloca que um monte desse povo primitivo que tinha as características do Wolverine é um ancestral paralelo ao humano com o gene celestial, né? Que faz as pessoas terem mutações. E também o Menino da Lua é um caso desse. Dentes de Sabre, ele disse que era a mesma coisa, só que era de um clã diferente. Enfim, ele cria todo um subplot para justificar uma nova origem do Wolverine. Curiosamente, foi mais ou menos nessa época que tinha... E tinha Wolverine Origins 1, né? Tanto é que eles citam Wolverine Origins na história. Que ele cita aquele negócio de sempre ser uma pessoa à parte, né? Nunca ser considerado um humano mesmo, 100%. Ele tá sempre querendo buscar a humanidade dele. Aí cita que ele sempre tinha uma atração por pessoas que estendiam a mão pra ele. Sempre as pessoas, coincidentemente, eram ruivas, mas não tinha nada a ver. E aí cita vários exemplos, né? Desde a menininha lá, a Rose, né? Até recentemente a Jean Grey, né? E aí meio que dá uma nova motivação de vida pro Wolverine. Já adiantando um pouco, o que acontece mais páginas na frente é que esse Wolverine do Dias de Futuro Esquecido vai lá falar pro outro Wolverine, né? O Wolverine da Terra X, que ele tá, sei lá, molengão sem motivo, né? Porque a gente sempre acreditou que a gente era o homem que virou fera, mas na verdade a gente era a fera que virou homem. Vê se você entendeu. Aí eu acho que o Wolverine da Terra X não entendeu nada. Você sabe uma coisa? Eu vou me jogar desse prédio. Não, brincadeira. Enfim, o Wolverine meio que arrancou as roupas, né, ó, dele, E aí ele pulou no mar, nadou e, tipo, foi se enfiar no meio do mato de novo, né? Diz, isso aqui é vida. Vou deixar a civilização pra lá. Isso aqui é vida. Vou dar um pé na bunda da média e vou embora. Não, eu ia dizer que isso aí deve ter durado até a primeira vontade dele tomar cerveja, cara. Não, mas acho que cerveja tá dentro do padrão mesmo, eu acho. E se não for cerveja, ele mordisca umas frutas fermentadas lá na floresta que dá no meio. Ele ia chegar pro Modok pedindo os bagulho dele. E aí, pra deixar a situação mais desconfortável ainda, quando chega o momento do Brian Braddock e a Medusa terem sua noite de núpcias, né? Bate na porta lá o... como é o nome desse personagem mesmo aqui? O que era o portador do olho? É o Jaqueta de Copas. Não é o Jaqueta de Copas, não. Esse aqui é o que porta o olho maligno. Em inglês é Prester John, alguma coisa assim. Ele vai lá e sai gritando, olha, vê um gárgula cinzento de outra realidade aí, não sei o que, que ele queria, mas passou lá na estátua, deu uma olhadinha e desfez a magia de todo mundo. A Megan tá viva agora, você não é mais vivo pra casar com a Medusa. Ah, já casou, já. Já casou, já era. Aí a Medusa só fica olhando assim, tipo, ih, agora o negócio enrolou. É porque, na verdade, esse gárgula cinzento, ele, em tese, ele foi trazido pela suposta Capitã Reino Unido, porque era mais uma forma de ele fazer referência a mais uma história clássica, que é a história lá do Alan Moore com Alan Davis, que é do Capitão Britânia. E aí lá no paraíso, lá no céu mesmo, os anjos do Marvel, né, se dão conta de que tá tendo uma guerra da zona negativa com o paraíso deles, né? E eles, tipo, têm consciência pela primeira vez do mal que aquele local tá fazendo, né? E por que Marvel não pensou isso, né? Será que Marvel, inconsequentemente, tá querendo matar todas as civilizações da zona negativa só pra salvar o seu céu, né? O seu paraíso? No Reino dos Mortos, né? A gente já citou aqui do menino, né? Do Benny, né? Tendo recebendo visitas diárias do Capitão América, tentando convencer o pai dele, né? O Cometa, a entender que eles precisam reconhecer que estão mortos para ir pro paraíso, para meio que recrutar o Benny a favor dele, né? Por outro lado, o Justiceiro também começa a perceber que ele realmente já tá morto, e agora ele vai ter que de algum jeito forçar a família também a saber que tá morta, né? E aí nem sempre ele vai tomar as melhores decisões, né? A gente nunca, na verdade. E aí vai ter uma hora que a gente até se assusta, né? Que tem um momento que ele vai lá meio que forçar a entrada na casa da onde a família dele tá, né? E ele entra meio que forçando a barra assim, a mulher dele começa a gritar pra ele não fazer aquilo e tal. E a gente só vê barulho de pistola, né? E de caramba, o Justiceiro, sei lá, atirou na família morta dele. Tudo bem que ele vai morrer, mas tipo, que convencimento dramático pra caramba, né? E até meio chocante. Se bem que ele atirou nele mesmo. Parecia ser até meio chocante, né? Mas ele atirou nele mesmo. Não que seja menos chocante, ele tá atirando na frente dele mesmo, na frente dos filhos, né? Pra convencer que já tava morto. Eu sei que é complicado, mas enfim, não parece ser legal. E aí, mesmo assim, a família dele começa a fugir dele, né? Tipo, tratar ele como um cara mais maluco ainda. E fica lá completamente perturbado até. Ele resolve já achar a caveira de novo. É, a caveira dele em formato negativo, né? Tipo, a camisa branca e a caveira preta. Provar pra todo mundo que eles estão tudo mortos. Vou matar todo mundo de novo. Viva eu. Do meu jeito que eu sei fazer, né? Sabe que todo aquele negócio de americano que sempre tem aquela vez que tem aquele maluco que sobe no alto de algum lugar, aí pega um rifle e sai matando todo mundo? Sempre tem isso, até ele até sacaneia isso uma vez no Simpsons, dizendo que esse é o futuro do Ned Flanders, que ele vai pirar e vai matar todo mundo achando que todo mundo é o Homer. Cara, foi um justiceiro isso aí, cara. Foi assustador esse negócio aí. Ele virou maluco mesmo. Tudo bem, tá matando gente morta, mas mesmo assim. Tem um detalhe que a gente tá esquecendo, que paralelamente a isso, né, o Matt Murdock voltou, né, pro mundo dos mortos, né, apesar dele já ser um cara, né, voltou a se vestir de demolidor e começou a incomodar de novo o Rei do Crime, né. É, ele queria trazer o Rei do Crime à força pro paraíso, né? Tipo assim, Ou e a Electra também, né? Mas mais pra frente a gente vê a Electra e o Mercenário também. O X-51, ele agora não tinha mais o Vigia pra conversar, que o Vigia tava catatônico, ele começou a perturbar a vida do Homem 3D, né? Que era o antigo Kyle Richmond, né? O antigo Falcão Noturno. E aí eles chegaram à conclusão de que eles tinham que já pensar num jeito de substituir a morte. Porque o Vigia, por mais sacana que ele tivesse sido, não merecia aquilo. E no resto do mundo inteiro também tava um monte de gente que tava presa ali e que merecia, digamos assim, um descanso mais eterno. E aí todo mundo entrou meio que numa discussão meio filosófica, né? Tipo, a gente que sempre foi o herói pra salvar teve uma luta grandiosa pra eliminar a morte, a gente vai ter que criar uma nova morte, que tipo de herói a gente é, tal, assim, ficou aquela coisa meio em conflito, mas no final chegaram à conclusão de que tinha que resolver mesmo, né? O Reed Richards e a Susan, enfim, o pessoal que tava lá no Castelo Destino, iam cuidar de resolver esse problema. Paralelamente, já tava se suspeitando que no edifício Baxter ia ter uma outra confusão, tanto que o Asa Vermelha, né, que é o Wyatt Wingfoot, né, aquele personagem que era um amigo do Tocha Humana, né, que desde Terra-X1 se tornou meio que um sidekick do Capitão América, né, meio que ele se instituiu da missão de ir lá substituir o Reed Richards pra tentar resolver aquele problema no edifício Baxter, né. Enquanto isso, o Reed tava reunindo, tipo assim, as maiores mentes do planeta pra concluir quem ia ser a nova morte, né. Aí nisso ele junta, chama o Imortus, né, o Kang, né, que eu quase não reconheci aqui, porque o bicho sem a roupa parece ser um cara todo roxo, né, careca todo roxo, o Bruce Banner, o Fera, até é o Homem-Planta. É, o Homem-Planta, não sei porque o Homem-Planta é uma das melhores mentes do planeta, mas tudo bem. Não, mas ele é o único que sabia que pelo menos as plantas morriam. É, não só as plantas, né, os seres vivos todos morriam, menos os humanos, que tinham esse conceito de alma que não estavam morrendo, né. E os alienígenas, porque ninguém lembrava de alienígena na Terra, tipo, o universo inteiro e o problema todo na Terra, só morreu a morte da Terra, impressionante. Agora, cara, essa foi a maior prova de que o Coisa, ele é a maior enciclopédia da Marvel, porque ele sabia o nome civil do Homem-Planta. Nem a gente sabe. Já no castelo da Inglaterra lá, o Brian tava em conflito completo, né? Porque chegou a Megan lá pra ele, a Megan não tava muito ciente dessa história do casamento, e a Megan, meio que o Jim Krueger, assim, colocou nela uma personalidade assim, até curiosa, que ninguém nunca tinha olhado pra essa vertente, né? Ele dizia que a Megan, na verdade, ela sempre... Não tinha, não é como se ela não tivesse personalidade. Ela sempre se modificava aos gostos dos outros. Então, ela tinha aquela beleza física estupenda porque assim o Brian queria. E em determinado momento, quando ele fala, não, mas você casou com a Medusa e tal, e como é que fica? Ele, não, mas agora talvez eu precise honrar os mortos. Aí ela fica com dúvida. Peraí, você então prefere ela, mas eu posso me transformar nela também. Aí ela muda a forma dela pra de Medusa. Aí ele, não, você não entendeu e tal. E aí já deixa o Brian meio que incomodado, né? Porque afinal, o fato de ter o casamento vai além de ele gostar da Medusa, né? Ah, o tal do Gárgula Negro, junto com a Capitã Britânia... É, Capitã Britânia não, Capitão Reino Unido, né? Sei lá. É, Capitão Reino Unido. A gente acaba descobrindo que eles não são, aparentemente, quem são, né? Eles se transformam numa coisa lá esquisita que sai voando. Mas pra frente a gente sabe que é o Mephisto, né? O Mephisto, mais uma vez, manipulando o jogo, né? E aí a gente tem um interlúdio aqui, mais uma vez, que é Paraíso X, o Taim Demônios. Que, entre muitas coisas, tá aí pra não solucionar, eu digo não solucionar mesmo, quem é a identidade secreta dos demônios, que ela mais dificulta do que ajuda pra gente descobrir quem são esses demolidores, né? A gente, vários momentos aqui sugere que é o Deadpool, mas não é. Aí tem outros que ele vai... O Coisa vai tentando chutar todos os nomes que ele conhece pra ver se acerta um, né? Mas essa história aqui é feita pra que os heróis, ou seja, os personagens, descubram uma nova morte. Eles acham uma nova morte. E eles concluem que a melhor pessoa mais indicada, a melhor pessoa pra assistir Nova Morte é o tal do Homem Entrópico, tal do Judas, que é um vilão que eu realmente não conhecia e que ele mais participou das histórias do Coisa, né, daquela revista mensal que o Coisa tinha e que confrontou outros heróis. Só que esse Judas era um ser tão... um poder tão absurdo, tão destrutivo, que eles tinham até medo de, tipo, de liberar ele e ele sai caminhando e matando todo mundo ao redor. O lance todo é que o Reed Richards concluiu que a melhor coisa que tinha era ele, tipo, libertar o Judas e ao mesmo tempo prender ele num invóculo baseado mais ou menos nos poderes da Mulher Invisível, né? E ficar usando, depois que entendesse a maneira que ele sai matando as pessoas, né? Usar isso pra que ele, Reed Richards, ou o conselho dele, decidisse quem ia morrer e quem não ia. Olha o que o cara queria, ter o poder de vida e da morte contra os outros. É esse tipo de pessoa que você confia pra ser o herói da Marvel, né? O lance todo que o Reed Richards não sabia que quem tava de olhos muito atentos pra o que ele tava fazendo era o Mephisto, né? O Mephisto meio que tinha ocupado o corpo de um desses demolidores. E quando o Reed Richards saiu de fininho, ele foi lá ter uma conversa com o Judas e falou: olha, eu posso te ajudar a tu se libertar daí, mas assim você se libertar, eu sei que você vai ter essa missão de, tipo, dar às pessoas que estão precisando a morte, mas eu quero que você mate a Susan Richards, entendeu? É o nosso acordo. Aí o Judas, tá tá bom, beleza. Vou ficar esperando você me libertar aqui. O Coisa, ele começou chutando o mais provável que era o Deadpool. Aí terminou no desespero, dizendo que ele era o Lagar. E chutando e não acertando ninguém. E todo mundo lá... O Coisa era o cara que conhecia o Judas, sabia de tudo. Tava contando a história toda, sabia onde o cara tava. Mas todo mundo tratando o Coisa como imbecil. Até porque o Coisa faz uma coisa imbecil mesmo, porque... Quando o cara, quando ele chega lá, ele quer... Ah, virei pessoa mesmo. Vou lá tentar tocar negócio e morrer também. Aí eu preciso do Homem-Planta salvar ele. O meu Homem-Planta que tava chamando de babaca 5 minutos antes. Aí fica nessa. O cara lá é preso, porque pra libertar ele primeiro era preciso ter uma regra lá, que era as pessoas tinham que pedir com humildade. Só que você sabe, quando tem o Reed no meio, não dá pra ter humildade no meio. Aí o cara lá tenta, mas não consegue. Aí tem que vir a criancinha Marvel pra fazer a única coisa útil que ela faz na história toda, além de dizer que a culpa não é dela. E, gente, eu sou o último humano que sobrou, então como humano eu peço, por favor, vamos parar com essa zorra que a minha outra parte fez de matar a morte, eu preciso de uma nova morte. Aí o cara chega, oh, beleza, gente, eu só tô aqui pra matar quem precisa, porque antes que ele termine, o Reed, aprendi a morte, agora eu serei o dono de toda a vida, a morte do universo. E eles vão lá e levam o cara pra coisa. Aí chega nisso, aí vem o Mephisto disfarçado de Demolidor, e fala com o cara, quando você quiser se libertar, só precisa desse pequeno favorzinho. E pronto. Mas tem que lembrar que naquelas entrevistas chatas, a própria Sue comentava que não sabia se estava vivo, estava morta, porque ficava direto naquela, eu não sei o que aconteceu comigo, minha mente fica dominada, só tenho que fazer as coisas que o Reed manda eu fazer. Mas o Reed não tinha pensado em um plano melhor. Não, o Reed talvez não tivesse ideia pra fazer aquilo. Aí o cara, mas o Reed não é o cara que resolve tudo? Não sei, ele não parece. Não foi bem assim não, Paulo. Deixa. Foi, eu te mandei o print. Mas não tá foi lá. Bem assim. E a Sul confia nele. O Paulo tá falando, na verdade, não é nenhuma entrevista, tá? É essas passezinhas interludes aí que o X-51 quase sempre ele vai tentando elaborar o que tá acontecendo com alguns personagens da Marvel que não são bem desenvolvidos na trama por si, né? E esses personagens aí, a história deles é meio que desenvolvida numa forma de narrativa de texto mesmo. E aí, em determinado momento, ele fala... Deixa eu ver aqui. Ela acha, tipo assim, o Reed Richards ia deixar a Terra Vigia. Ia deixá-la explodir junto com todos. Aí o... Tá vendo? Calma! Mas o Vigia fala. Mas não havia nada que ele pudesse fazer. Salvá-lo estava além das capacidades dele. Aí ela fala, nada está além da capacidade do meu marido. Se observou como por isso disse, que ele ia deixar a Terra disso. Explodir. Vai, Felga e Wellington, fale aí se vocês quiserem alguma coisa dessa demônios aí. Ah, cara, é assim, vocês já perceberam aqui que tem informação pra cacete, né? E acontece um monte de coisa. Então tem tipo, muito, a história tem muitos núcleos, né? Então você tem lá o Justiceiro pirando no, sei lá, que a gente pode chamar de purgatório. Os anjos do Marvel lá, tipo, que fazendo uma maior conspiração pra derrubar o cara. Maior rebelião no céu. Na Terra, o Reed Richards resolve virar o novo Senhor da Morte. Além disso, você tem um rolo lá do Britânia com a Medusa e com a Megan, né? Quer dizer, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E uma porrada de referência no meio do caminho, né? Então você tem, assim, inúmeros detalhes aí que fica até difícil mencionar, né? Porque acontece muita coisa ao mesmo tempo na história, né? Então é cheio de detalhes, é cheio de coisa, mas assim, diferentemente de Terra X, você vê que a fórmula do cara já tá um tanto quanto desgastada. O roteiro, às vezes, fica extremamente arrastado em algumas partes. Tem partes que ele flui melhor, mas tem umas partes que não desenvolve, sabe? Você quer ver, pô, esse negócio aqui não acaba, esse negócio de lenga, tem umas partes que são muito lenga-lenga, né? Agora a gente tá numa parte que começou a andar, mas, pô, tinha umas partes que era realmente... Eu não acho que nem lenga-lenga, porque uma coisa que a gente não pode dizer é que ele, tipo, para na trama. Eu acho que ele, tipo, bota informação demais e não termina elas. Ele construiu muita coisa aqui que não vai pra canto nenhum. É como o Pover falou, tem muita coisa. Tem muita coisa aqui que não serve pra nada. Não serve pra nada, o problema é esse. O problema é que faltou quadro pra resolver tudo, por isso que ele ficou cheio de coisa. Se ele quisesse desenvolver direito cada trama dessa, esse livro aqui teria 1.500 páginas. Sem falar que teve tramas que simplesmente acabaram do nada, como essa da Tempestade Sangrenta, a da Garota Aranha, que terminou só naquela piadinha de somos irmãs. E nunca mais te cito. Ou a própria Resgate da Claire, que tipo, A Claire era a pessoa mais importante do universo pra nada. Mas é isso mesmo, mano. Essa parte aqui é só pra trazer esse personagem que acho que o autor encontrou na pesquisa e falou, opa, vou lá, usar ele. Ninguém nem lembrava dele, duvido que alguém ainda lembrava. Se, mesmo quem tinha lido na época lá, que é naquelas histórias da team up do coisa lá. Vamos usar ele, não serve pra nada. Ter o Mephisto pra falar, ó, eu tô por aqui, fica por aí que a gente se dá bem junto. A confusão todinha que ia rolar no Quarteto Fantástico se resolveu mais fácil do que muita gente imaginava, né? Porque foi um monte de grupo entrando em conflito. Foi lá os Guardiões da Galáxia, que foi lá tentar encontrar o Reed Richards, toparam com os representantes da Zona Negativa, que foram tomar satisfação do Reed Richards, que supostamente o Reed Richards não deveria interferir mais na Zona Negativa e interferiu. Aí foram lá brigar com eles. Ainda mais, chegam os protetores de Nova York, né? Tipo, que confusão é essa batendo aqui no edifício Baxter. E o Asa Vermelha, né? Tipo, vale ressaltar que ele ainda existe, né? Vamos então usar ele na trama aqui pra mostrar que ele é badass, né? E aí ele meio que aparta a briga de todo mundo, né? E aí eles falam assim, não, calma, peraí, vamos... O Reed Richards não tá aqui, vocês estão batendo na porta errada, mas eu tenho certeza que ele vai resolver tudo, calma aí. E, enfim, aí as outras turmas que a gente já tinha discutido aqui, né, do Wolverine do Terra-X indo pra, de volta pro mato, o Justiceiro fazendo aquele terror psicológico pra tentar convencer a família de que tava todo mundo morto. E aí a gente tem de volta a história do Reed Richards usar o Homem Entrópico pra ser a Nova Morte, né? Pra ele fazer os experimentos dele. E aí a primeira pessoa que ele usa como cobaia é um dos demolidores, né? E o... Tem um monte. E eles querem morrer mesmo, então? E os caras tudo felizes, né? Tipo assim, ó, vamos lá, eu quero quem vai ser o primeiro. Aí, tipo, vamos lá testar. E o primeiro cobaia não tava nem acreditando muito, né? Aí o Reed Richards bota uma seringa da, sei lá, do conteúdo que ele desenvolveu lá, que é o mesmo princípio que o Homem Entrópico usa pra matar as pessoas, né? E aí aquele demolidor lá se desfaz, né? Se destrói, assim, se arrebenta todinho. E aí todo mundo fica meio pesaroso, assim, tipo assim, de um lado do quadrinho, né? O Reed e a Susan, tudo chorando, assim, tipo, nossa, matamos um. E aí do outro lado tá todos os outros demolidores comemorando. Hihi, eu sou o próximo, valeu, conseguimos, não! Cara, que cena surreal. Tem dois demolidores ali dando um high five, viva! E vale ressaltar que mais pra frente, né, a vida desses demolidores vai, tipo assim, sofrendo um cutdown, né? Já vou adiantar aqui, o Metrópico se solta, começa a querer tocar o terror no Castelo Doom, e também vai aproveitando matando esses demolidores, né? Ele não tocou o terror, ele tava matando... Pode olhar que todo mundo ali que ele matou era gente que queria morrer. É, e aí, enfim, o último dos demolidores que sobreviveu no castelo, ele se escondeu. Aí o X-51, nesses textinhos que ele faz de narrativa, né? Aí ele vai falar com esse último demolidor, e o cara tá escondido e fala, ué, mas você não queria morrer? Cara, a gente todo mundo queria, mas como só sobrou eu e o último que morreu gritou tanto, se escabelou tanto que eu decidi que eu não ia morrer, não. Deixa quieto, acho que a morte não é tão boa assim, não. E aí, depois de ter feito esses testes, o Reed Richards vai lá falar com o Asa Vermelha lá no edifício Baxter, né? Por videoconferência. E aí eles contam pra ele todos os problemas, né? Tipo, o problema dos Guardiões da Galáxia, o problema da Zona Negativa que tá sofrendo lá com a expansão do Paraíso. E aí o Reed Richards escuta tudo e fala, tá, calma, a gente vai resolver isso aí. Vamos botar aqui na lista de problemas que eu sou o cara que resolve tudo. Lá no mundo dos mortos, o Steve Rogers, quando ele sai da casa dos pais dele, né? Aquela velha visitinha que ele faz pra relembrar os momentos que ele não teve com a família, né? Ele é abordado por um cara esquisito que tava seguindo ele já faz tempo, né? O cara tava sempre com a placa assim, né? O fim está próximo, né? Então as coisas esquisitas. E aí o cara se desmascara assim, revela que é o Thanos, né? E meio que vai cobrar do Steve Rogers, tipo assim, ué, o que você tá fazendo aqui? Você não tinha uma missão aqui, agora você tá fugindo dessa missão só pra seu conforto próprio, né? Que é isso. E aí o Steve meio que toma consciência do egoísmo que ele tava tendo, né? É, tanto que tem uma parte mais pra trás que o Steve vai brigar com o Frank, ó, você tem que falar pra sua família que ela tá morta, não sei o quê. O Frank fala, e se fosse a sua, o que você faria? E ele, ops. Em determinado momento aqui, o Aaron recebe a visita de um outro Aaron que já era de carne e osso, né? Que ele ganhou o próprio corpo, né? Mas... Cara, essa cena não serviu pra nada. Exatamente, né? Porque, tipo, foi uma cena, tipo, como é que eu diria? Bem representativa, né? Porque teve até aquele lance de um Aaron que era humano com um Aaron Android, um tocando o dedo do outro, né? Fazendo aquela coisa de Deus e homem, né? E no filho que não teve filho nenhum, né? Porque esse Aaron sumiu, né? Como sempre, com metade das histórias dele. Acho que ele queria fazer um Tain do cara aí. Não, Tain do X51 também já tá pedindo demais. E ainda tem o Capitão Britânia lá. E será que eu honro o meu casamento com a Medusa? Será que eu volto a pegar a Meg? A Meg tá velha? O que acontece? Socorro, não sei o que decidir. Olha, aí o, ele é o rei, pessoal, né? Aquele pessoal dos... É, o conselho se reuniu pra decidir se o casamento valia ou não. Aí o conselho falou, sabe uma coisa? O rei é que decide. Aí o rei ficou lá, tipo... Tá bom, né? Eu só... E aí você decidiu, rei? Não decidi ainda. Fica as duas esperando, né? Que fim vão levar. É relativamente simples resolver a coisa. Essas mesmas cenas que aparecem aí do Brian sendo cobrado, né? Que decisão ele ia tomar e por aí vai. De alguma maneira eles lembram daquela Esquadrão Monstro, né? Que aparece, né? O Frankenstein, o Lobisomem, enfim. Que dão as caras lá, mas só dão tipo assim de relance, né? E aí tem um personagem que acaba aparecendo aqui. Que é aquele cara que é o deviante que não é feio, né? O rejeitado, né? Que todos os outros deviantes olham ele como se fosse a coisa mais absurda, herética possível, né? E aí ele mesmo fala, pô, por que eu nasci desse jeito, né? Eu queria nascer que nem meus outros amiguinhos, todos os monstrinhos, né? E ele mais pra frente vai ter uma importânciazinha. E aí o Reed Richards, quando tem um ataque lá do Homem Entrópico que destrói tudo, ele foge, né? Quem deu cebo nas canelas fugiu, foi lá pro edifício Baxter, e o Reed Richards meio que remontou uma armadura pra ele, com um braço metálico, e aí juntos eles iam pra uma missão lá na zona negativa, pra tentar resolver o problema daquela expansão, né? Isso aí já vai meio que desenhando a história pro seu final. Em Zumbis Marvel, quando o Castelo da Lativéria foi atacado pelos zumbis e não tinha mais como defender tudo, o Dr. Destino tinha sido mordido e mesmo assim ele se controlou lá o vírus zumbi pra dar tempo suficiente pra todos os lativerianos que ainda estavam vivos poderem ir pra outro universo e escaparem com vida. Ou seja, o cara se sacrificou pra salvar seus combates altos. Aí chega o Reed, de lá tiverianos agonizando lá em cima. Foda-se eles, vão me salvar eu e minha esposa. Tchau vocês. Então, aí tem um detalhe, né? É assim, eles já sacaram que tinham que criar uma nova morte, porque a coisa tava feia, né? Porque tava muita gente agonizando. Mas, ao mesmo tempo, eles estavam preocupados com a expansão do paraíso do Marvel, né? Ou seja, para cada um que morria lá, expandia e dava um problema na zona negativa. Ou seja, mais uma vez, Reed Richards consertou a coisa do jeito que ele sabe, fazendo merda, né? Não, mas ele exatamente. Não foi culpa dele, gente. Quem criou o paraíso foi o Marvel. Ele ia consertar. Ah, mas com a ajuda dele, gente. Com a ajuda dele. Quem foi que ajudou? Ah. Quem foi que teve o plano todinho e depois se mandou ele e que tava, deixou a Terra ser explodida? Ele tava seguindo a ordem do Marvel, pô. O Marvel lá no... o Marvel lá no Terra dos Mortos é que matou a morte. O Marvel que depois criou o paraíso. Tava tudo bem antes. Não, mas no final é contado que o Marvel falou, beleza, Reed, foi todo esse teu plano, né, pra virar Deus? Ainda no Rei Britânia lá, que o Reed manda o Esquadrão Monstro lá pra ele, falando, Reed mandou a gente aqui, que ele sabia que tem um cara matando geral lá, e falou que você sabia como se livrar dos caras. Ele, eu sei. Eu não sei nem escolher qual esposa eu quero, eu vou saber como salvar o mundo. Eu não sei quem revela pra ele que é Excalibur, né? Tipo, a salvação de tudo é aquela espada, né? Isso aí, na verdade, era uma daquelas conversinhas do X-51 com o Kyle Richmond, que ele tava lá conversando, que eles conversam no início da história. Aí ele vai lá contando a história do passado do Mephisto, aí blá blá blá blá blá blá. Ah, e tem essa espada aqui desse cara que veio, um viajante do futuro que veio de antes do Mephisto, que é a única coisa que pode matar o Mephisto, porque o roteiro mandou. Aí, então eu tenho que contar isso para todo mundo agora, que a gente vai se lembrar do Mephisto. Não, você não pode contar isso agora, você só pode contar isso aqui quando for conveniente pro roteiro, entendeu? Curiosamente, vale ressaltar que em Universo X, vários objetos de grande poder foram coletados com Marvel, né? O Unificador Total, o Cósmico, enfim, acho que as Joias também definidas, né? Uma coisa assim. Vários, né? E aí, menos a Excalibur, né? E aí, todo mundo tava se questionando, por que que o Marvel pegou todos esses objetos? Será que ele pegou pra gente não poder usar contra ele, e ele é um vilão, né? Porque ele agora criou esse paraíso, criou essa... confusão todinha, não fala mais com a gente, e aí? Né? E aí, por que também deixou a Excalibur, né? Aí tem um motivo pra ter deixado a Excalibur. Mais pra frente ele vai dizer... Deixa eu ver se... Ele se esqueceu. Exatamente. Não, mas na verdade, eles talvez tenham esquecido de propósito, porque ele tava consciente que a Excalibur era talvez a última arma que poderia eliminar a morte, né? A nova morte também. E aí ele deixou. Na verdade, mais pra frente ele vai ver que a Excalibur tem uma outra função. Não é só de matar a morte. Mas... Mas voltando aqui pros interlúdios dessa história, a gente tem mais um aqui que é do Ragnarok, né? Na verdade são dois, Ragnarok 1 e 2. Que é, tá lá o Thor e o Thor, o Loki e o Surtur chegam lá pela ponte arco-íris, o Thor todo de Thor clássico da Marvel, o Loki fantasiado de Serpente Midgar e o Surtur disfarçado de Fenrir. Aí estão lá de boa, indo lá no negócio. Aí, tipo, todo mundo rindo de, assim, do plano deles, tudo aí vai. Aí chega uma hora lá que o Gay chegou no portão, aí o Balder chega todo feliz. Amigo Thor, você conseguiu de novo, blá blá blá. Aí o Thor já dá uma martelada na cara dele pra deixar dele ser chato, quebrar logo. O Balder tava sorriso, muito chato aí. É, aquele sorriso imbecil dele. Aí nisso o Loki, obrigado, agora eu já posso voltar à minha forma que eu gosto mais. De freira sem... Freira mascarada. Aí, beleza. Freira sem nariz, né? É. É, na verdade, é tipo... É o... Aqueles capangas do Clube do Inferno, fantasia de freira. Aí, chega... Tão lá... Chegam lá no negócio que o plano lá dos caras, com o X-51, é que eles têm que derrotar o Odin, mas antes tem que fazer o Odin também contar onde é que o Odin escondeu o negócio lá que o Mephisto tinha entregado pra ele, porque é contada a origem dos deuses asgardianos, que o Odin era um pirralho com o olho zoado, que mancava, aí não tinha nada pra fazer, ele ficava decorando toda a mitologia nórdica. Aí um dia os alienígenas amorfos chegaram lá onde ele morava, todo mundo com medo, porque você vê o negócio no céu e já pensa que é o capeta. Aí o cara olhou assim, ele sabia o roteiro da história, então ele sabia que tudo que ele pensava fazer era convencer os ETs de que eles eram deuses. Aí no momento que ele, saúdo vocês, Thor, Loki e o chato do Balder, aí automaticamente as pessoas se transformando em Asgardianos. Aí nisso, o Mephisto chegou sussurrando pra ele, olha, eu não quero mais almas, eu só trato agora com casamentos e terrenos. Aí, eu só quero um pedacinho das Asgard que você construir. Aí eles foram lá, construíram as Asgard e o cara deu um pedacinho de Asgard pra ele. O Mephisto foi lá e colocou uma arvorezinha. Essa arvorezinha é a árvore do mundo, que, na verdade, a seção transversal dela é o mapa do multiverso. Na verdade, vocês lembram que quando a gente corta uma árvore, né? Fica aqueles círculozinhos que contariam, na verdade, a idade que o tronco tem, né? Que a árvore tem. Aí, em Yggdrasil, né? Nessa árvore, seria, digamos assim, do centro para a periferia, né? Seriam as diferentes realidades. Quanto mais perto do centro, seria uma realidade mais próxima da derivada daquela original, da primeira, né? Porque em algum momento, o Mephisto criou essas... Mephisto barra Doutor Destino, né? Criou essas realidades alternativas para ele poder ficar pulando, saltando e vivendo para sempre. O lance todo é que, em determinado momento da história, dá-se a entender que até a realidade que é a Terra X, eles falam que talvez, né? O X-51 sugere isso, não seja a primeira, né? Que ele deve ser derivada de uma outra derivada. Essa que ele derivou outras, e essa que ele foi derivada de alguma, né? Deve ter um meio, né? Uma Terra 1. Não, só que também conta que quanto mais longe do centro, mais lenta é a passagem de tempo. É a teoria do universo X, porque é que o tempo ele passa devagar para uns universos e mais rápido para outros. Porque é que, por exemplo, nos anos 60, o Peter Parker se formou em um ano nas histórias e agora ele demora 20 anos para passar um ano. Ele cita também, né, das guerras, né? Tony Stark criou a armadura da Guerra da Coreia. Em outra foi numa guerra mais recente, né? Tipo do Golfo, por aí vai. Aí em último momento ele fala também, cara, pior que essa parte eu devia ter tirado uma foto dessa parte, porque era importante, que ele mostra o Peter Ultimate, o Homem-Aranha, e chegou momentos, então, Peter acabou de ser picado por Homem-Aranha, picado pela aranha radioativa, senão não é Homem-Aranha, mas é uma época triste, porque o tempo não vai passar de tão lento que é nessa revista. O cara previu o bendíssimo, cara. Algo assim, né? Eu não lembro agora como é que eles conseguem convencer todo mundo lá que o Odin não é Odin. Eu sei que, no fim das contas... Eles começam a jogar na cara do Odin, em determinado momento, que ele podia ter feito muito mais como Odin e não fez. Inclusive pela própria Midgard, né? Pela própria Terra. E aí, em determinado momento, eles descobrem o nome do cara, né? Fazem o cara dizer o nome dele, né? Donnerson. É Donnerson. E aí, Donnerson. Quando chamam o nome dele, né? Tipo, ficam todo mundo apontando o nome dele. Aí ele, tipo, faz pof, né? Vira o Donerson mesmo. E aí todo mundo começa a acreditar mais na conversa do Thor, né? O X-51 começa a explicar pra todo mundo o que é, na verdade, que todo mundo foi levado a acreditar ser aquilo. E o Thor é de se derrubar e Yggdrasil, né? A árvore da vida, né? E aí a árvore cai, assim, derruba até a própria Asgard. Acho que essa parte foi a mais curiosa que eu achei, é que no momento que ele destrói a própria Asgard, de um quadro pra outro, no splash page, aparece um monte de deus mais maluco ainda, tipo, meio que poligonais. Eu achei muito criativo isso aqui, meio que tentando reconstruir uma nova mitologia. E eu fiquei assim, ué, perdi alguma coisa? O que é que tá acontecendo, né? E aí a gente vê que, na verdade, não, era mais uma vez o Dornerson tentando criar uma nova mitologia ali dentro daquela realidade, enganando os Asgardianos de novo, enganando até o próprio Thor e o Loki, né? Cara, ele tinha boa improvisação, viu? Porque tirou a mitologia da cartola mágica do nada. Eu achei poligonal. Eu achei do caramba, viu? As imagens aqui, achei fenomenais. Ele teve tempo pra pensar, não? É, eu acho que nos tempos à toa dele com o Odin lá no trono dele, e se fosse desse jeito, poderia ter sido legal. É referência a alguma coisa aquilo? A princípio, não. Pareceu familiar. É porque é os mesmos polígonos do Polygon, que é um Pokémon da primeira geração. Muito bem, Paulo. Não tem nada a ver, provavelmente, mas você não ia perder essa. Não, aí eu sei que depois disso os Asgardianos começam a ir embora. Aí o Thor lembra que é mesmo, ninguém mais morre. Então você vai ficar aqui tava nesse asteroide e ia morrer sem oxigênio. Não, não ia morrer, mas ia ficar agonizando pra ele dar sem oxigênio. Aí na última frase dele ele diz: me desculpe, povo. Aí o pessoal fica com pena dele e resolve: olha, a gente não tem nada pra fazer, a gente não tem nem forma, a gente não tem nada, nada, nada mesmo. Você é a única pessoa que se importa com a gente, então a gente vai passar a eternidade com você. Vamos fingir que tudo aquilo ali foi mentira, só o Thor, o Loki e o Surtur morreram e agora vão viver felizes para sempre. Porque a gente não tem nada pra fazer. Eu acho que, na verdade, foi o alien chato que era o Balder, que ele falou: mas gente, a gente pode ainda ser feliz com ele, vamos! Aí foi lá. Mas, cara, é sério, tipo, foi aquele negócio assim, toda aquela briga pra nada. A única coisa que agora eles tudo. São... Tá se tornando uma constante nessa história. Tem história, aí no final, pra nada. Pois é, tipo, a única diferença foi que eles quiseram ser enganados agora. Eles se enganaram. Me engana que eu gosto, né? Tipo, exatamente. O povo do Brasil, né? É tipo brasileiro, né? Até o final, tem o final do Thor. O Donald Blake. Ah. Porque, tipo, eles podem ser qualquer coisa. E eles querem continuar sendo o que eles já eram. O Surtur olha assim: ah, eu posso ser qualquer coisa. Vou continuar sendo um demônio flamejante de tanguinha. Por que não? Vou andar assim pela rua pra escrotizar todo mundo mesmo. Aí o Loki olha assim: ah, eu posso ser qualquer coisa. Vou fundar os Vingadores. Nunca fiz isso antes. Por que não? E o Thor: ah, posso ser qualquer coisa, vou ser o médico que usa a bengala, por que não? Ah, mas até que a parte do Loki foi interessante, vai, ele dá um plot twist legal lá pro final. Não, cara, não teve plot twist nenhum ali. Ah, eu achei legal. Porque não serviu pra nada. Ah, e tem a coisa que o Mephisto falou, que só queria um pedacinho de Asgard, aí onde ele fica era no olho do Odin, né? Achei isso mais próximo de interessante que eu posso tirar dessa história. É legal, realmente. Porque até o pessoal tava achando que era um dos corvos, né? Uma coisa assim, né? É. Ficava falando ele: não, não é não, é o olho. E jogava pra fora, era o meio piso. Acho que eles queriam dar alguma conclusão pra história do. De Asgard, né? Sendo que, assim, cara, depois de Terra X, não precisava, né, de muita coisa. Acho que nem mesmo. Em Universo X, na minha visão, já tava resolvido mesmo a coisa. Os caras eram alienígenas, tá? O Loki ficou meio piradaço com isso e passou a fazer outras coisas mesmo, tal. Deixou de ser aquele vilão. Bom, sei lá, porque no final das contas fez isso, e aí todo mundo no final das contas chegou à conclusão que era melhor continuar, né? Enfim, sabe? Agora com a consciência, né, de que tinham que ser enganados, né? Ou era o objetivo, então, do Loki fazer o seguinte: ah, nós, agora tudo bem, vocês podem ser o que vocês quiserem. Se vocês querem continuar sendo esses bando de trouxa aí que fica ouvindo o Balder, beleza, cada um na sua, né? Mas me inclua fora dessa, né? Basicamente só serviu, então, pro X-51 registrar o mapa lá da Árvore da Vida e usar depois, né? Basicamente, isso podia ter sido resolvido, sei lá, numa entrevista. Gente, hoje em X-51 entrevista, vamos falar com Odin. Odin, passa a árvore. Passa a árvore. The future of your species is at stake. Voltando aqui então pra mini principal, a gente tem uma resolução lá pro Luther Manning, né? Que tudo que ele queria era um novo corpo. E ele ganhou um novo corpo, né? O X-51 falou, ah, tá aqui, fiz um novo corpo pra você, pode usar à vontade e sair da história, tá bom? Beleza, tchau. O Homem Entrópico e o Mephisto estavam meio que entrando em acordo, né? E aí disse que a próxima etapa dele era ir pra Inglaterra, né? Pra ilha lá onde era o castelo do Capitão Britânia. Que ele queria usar o poder do Homem Entrópico pra tomar o reino dele, né? E tomar até aquela espada que era uma ameaça pra o próprio Mephisto. E também era uma maneira de controlar o próprio Homem Entrópico. Só que o Homem Entrópico falou, não, a ilha é complicada. Por quê? Porque eu não sei velejar, só sei andar. Eu vou passar como, tá? Ele falou, Mephisto... o nome é Judas, não é? O que anda na água é o outro lá. Ah, meu Deus. Aí o Mephisto para, olha pra cara dele assim, bem aquela cara assim, tipo assim, não, mas a gente encontra um jeito de você atravessar a ilha sem ser nadando. A gente usa um manto que o Marvel usava, né, que era o manto do manto, e aí a gente transporta você pra lá. Ah, tá, se é assim, sim, beleza. E aí do outro lado da história, lá na zona negativa, o Reed Richards e seu exército, né, o que eles chamaram, que dá pra resolver alguma coisa lá na batalha da zona negativa, foram lá pra aquela dimensão e encontraram personagens que estavam sumidos faz um tempo, né, que era aquelas Arautos da Morte lá do Marvel, né, que era a Carol Danvers, o Nova, o Quasar e o Star-Lord. São esses? Uhum. É. Sim. É quase o Guardiões da Galáxia que vale. É, eu, curiosamente, eles, tipo, só recepcionaram eles e pronto, né? Beleza. E o Star-Lord ficou meio dando uma de chato na história, né? Não é chato, é o precavido, é tipo o Eric da Caverna do Dragão. Tem o Capitão Britânia decidindo finalmente. Merda, sinto muito, mas a sua chegada numa cabeluda. Tchau. Vou ficar com a Medusa mesmo. É, e aí dispensou, ela saiu chorando assim, né? Clássica cena de, vou chorar. Aí tem o Homem de Ferro, o Arno, falando, vocês querem um negócio pra ferrar a humanidade inteira? Deixa comigo. Me leva lá que eu, de destruir a humanidade com radiação, eu entendo. Bora lá. É, né? O Homem de Ferro 2020 acaba encontrando nos Guardiões da Galáxia um meio dele espiar os pecados dele, que era o que ele queria. E os Guardiões da Galáxia encontraram no Homem de Ferro um substituto pra poder criar as mutações que eles tanto queriam pro futuro dele, né? Então, jogar uma bomba, né? Meio que desse jeito resolveu dois plots, né? Resolveu a questão do Arauto e resolveu a questão do Guardiões da Galáxia. Então ficou por isso mesmo. E aí a gente tem a resolução daquela questão lá do Bane, né? Do Caveirinha Vermelha. Que aí o Steve Rogers chega na casa dele com o Thanos, meio que dispensando todas as precauções que o Cometa queria, né? De não deixar que o filho soubesse e tal. Ele toca na cabeça do menino e o menino relembra tudo o que aconteceu com ele. E aí o menino fica invocado, fica endemoniado do jeito que ele tava. Se debatendo, batendo no chão. Aí vira pro próprio pai dele e fala, você sabia, não me disse nada. Pega esse escudo do Capitão América e se mate, né? Que era alguma coisa que geralmente ele vazia. E o Cometa vai lá e se autodecapita. Assim mesmo. É. Dessa vez não dá certo, é porque... ele tá no mundo dos mortos, né? Vale ressaltar. E aí o Cometa vira uma cabeça falante, né? Vira o como é o nome daquele personagem do Valdir de Souza lá? O Canicola. Fica falando com o filho com essa cabeça. Eu digo, ah, meu Deus do céu. E aí o Benny meio que, depois de muita conversa, ele começa a entender o mal que ele fez, né? Que a ideia de ir pro paraíso, ele se redimir dessa maneira. E aí tem uma das coisas mais malucas que eu já vi na minha vida. Paulo, você entendeu esse backstory aqui do Demolidor? Lá pra parte do final, ele diz que troca de corpo com o mercenário. Que maluquice é essa que eu não entendi nada? O autor queria fazer um final feliz pro Demolidor, em que, na verdade, a Elektra nunca morreu. Ela tinha aprendido com os mesmos mestres do Doutor Destino, então no momento em que o mercenário tinha lançado a adaga nela, ela olhou pra uma bailarina, trocou a mente com a bailarina e fez a bailarina seguir morrendo nos braços do Murdoch enquanto ela continuava viva. Aí, passado algum tempo depois disso, ela tinha indo falar, oi, eu estou viva. Na verdade, quem tinha morrido e ressuscitado foi a bailarina. Eu fui lá, matei a bailarina e roubei o corpo dela de volta pra mim. Mas que maconha do caceta. Ainda bem que isso não vale. Essa parte é completamente, como é que é, ininteligível. Não, é muito maluco. E totalmente dispensável. Não, porque ele nem usa na história. Esse negócio de trocar de mente é uma coisa tão idiota. Quem iria levar essa aposta a sério? Ó, não conversa não. Aí... Não, mas assim, é sério, porque assim, isso aqui, se eu não me engano, não tem... É nem a Twitch, cara. Não, isso aqui não tem noção nenhuma na história, não tem mérito nenhum na própria história, porque isso não tem nada anterior que justifique ele citar isso aqui, e essas partes aqui deviam ser backup, né, deviam ser histórias de recapitulação. E já tinha o backup do Demolidor em Terra X, se eu não me engano. E aí ainda ele mistura uma maluquice dessa e bota, tipo, uma parte que o Fog Nelson tá vestido de Demolidor, e o Demolidor e a Elektra, tipo, sumiram pra uma terra distante pra ficar namorando. Aí você pensa assim, caralho, que maluquice você vai fazer aqui? Ele deve explicar na história principal, né? E aí você vai pra história principal e não tem nada. É aquele detalhe, não só a Elektra trocou de mente, mas como o próprio Matt Murdock trocou de mente com um mercenário. Pois é, e não serviu pra nada aí. O final feliz do Demolidor, do Murdock, era ele no corpo do mercenário com a Elektra. O detalhe é que a cego é o Murdock. É, fica a dúvida. Ele passou a enxergar? Não sei. Provavelmente. Mas na verdade, esquece esse quadrinho que se eu fosse a Panini, não tinha nem traduzido. Tinha botado só a imagem mesmo. Não serviu pra nada. Não, mas metade desses quadrinhos do começo dessa saga não servem pra nada, cara. Até mesmo o Doutor Destino começa aquela frase lá, Victor Von Doom é incapaz de errar, uma coisa assim. Aí começa a contar a história dele, aí você vai ver pra nada. É, porque o Doutor Destino não salva nada. Não. Sinceramente, teve uma... Acho que foi nessa parte aqui que eu parei de ler essas histórias do começo. Falei, dane-se, tenho que terminar logo. Vamos pular 4 páginas a menos por edição, já ajuda. Não faz falta nenhum. Não, e aí quando volta pra história principal, a gente vê que, na verdade, a Elektra e o mercenário estão mortos. Eu fiquei até em dúvida se esse mercenário era o mercenário mesmo, né? Porque era da história do backup. E o rei do crime tá com a Vanessa, né? Meio que vindo o império dele, dos mortos, prestes a ser ruído, né? E mais pra frente a gente vai ver que tem um encontro realmente do Demolidor, meio que botando banca pra ele. Tem uma briga do mercenário com Elektra e ele, né? E o justiceiro também se mete na história, né? E aí, tipo, acaba todo mundo meio que morrendo e sabendo que... Já tava morto, né? No final... O Wilson Fisk, tipo, tenta relutar do máximo possível pra não ir. E o Demolidor fala, não, mas eu não vim aqui buscar você. Se você quiser ficar aqui, fica, mas vai ficar sozinho. Que a Vanessa vem comigo. E a Vanessa fala, ah, realmente, eu tenho uns parentes lá pra visitar no céu e tal. Vou com o Demolidor. Não sei. O clima tá muito pesado aqui pra mim. É, pois é. E aí fica o Wilson Fisk praticamente sozinho, né? Que até o mercenário morreu, né? Sim, todo mundo. E aí, outro personagem que também tem seu destino indefinido, né? Mas é tirado da história, é o tal do Killraven, né? Ele sente agora que os Guardiões da Galáxia vieram do futuro, que é um futuro que é depois do futuro dele, era suficiente pra ele saber que valeu a pena aquela guerra que ele tava lutando com os marcianos. Então, isso aqui já basta. Aí ele faz um legal assim, entra no portal dele e volta pra dimensão dele. Detalhe, desde a minissérie dos Arautos, ele deve ter aparecido em 3 quadros. Tipo, algum roteirista chegou assim, ei, é mesmo, esqueci esse cara. Aí o cara, joinha, tô indo embora, falou, gente. Já na zona negativa, né, a grande missão do Reed Richards era ele, depois de ele ter lutado contra uns asteroides, umas coisas que estavam sendo descontroladas, que estavam ruindo tudo, ele se atar um cabo de aço e ele mergulhar de vez pra dentro daquela massa cancerosa lá, que era o paraíso, né, que estava destruindo uma zona negativa. Voltando agora pra Inglaterra, a gente vai ver que o Castelo do Brian vai ser invadido por um exército de deviantes, né, que tá sendo comandado pelo Mephisto, que por sinal, tá de posse da Excalibur, né? Ele pega a Excalibur na forma de gárgula negro, e quando o Brian dá as costas pra olhar pra janela pra ver o que tá acontecendo, ele enfia a espada e mata o Brian. Cara, eu fiquei com a impressão de que, na verdade, o Brian, ele era o rei da França, não o rei da Inglaterra nessa sequência aí. Porque eu nunca vi um exército ser derrotado tão fácil. Os caras, olha, deviantes, vamos nos render. Ele tá pensando que esse A aqui da França. Já o Capitão América, ele consegue convencer o Benny, o pai dele, e até mesmo o Thanos a ir pro paraíso. E aí todo mundo toma um pedacinho do cubo cósmico e aí vai, consegue a passagem pro paraíso. Engraçado que outro personagem que aparece aí, que tava meio desaparecido, acho que não tinha aparecido até então em nenhuma das outras partes da trilogia, né? É o Rick Jones, né? Que é um personagem que tava meio que sumido e ele tem um vínculo atrelado muito forte com o próprio Marvel. E aí ele é meio que convocado lá pra ajudar o pessoal a tentar entender o que é que se passa com o Marvel, né? Porque Marvel, se o Marvel de alguma maneira consegue ter contato com ele, ter uma resposta do Marvel, quais são os planos do Marvel e por aí vai. O Rick Jones é o único que tinha percebido que o paraíso era uma mentira. Aí todos os outros estavam achando que era verdade, aí o Marvel tinha se tocado que não era. É que o Rick Jones mesmo fala que ele tinha aquele poder de criar heróis do nada, né? E ele já meio que já tava percebendo que aquilo ali não era muito diferente do que ele fazia. A teoria deles, o Rick Jones foi a verdadeira pessoa que criou os Vingadores. Que todas, assim, o poder dele era fazer todos serem heróis. Pra esse é o sidekick de todo mundo. Eu achei legal que fizeram aquela... Sempre teve aquela piadinha de que a radiação não faz curva lá. Não pega o Rick Jones na hora que explodiu a bomba lá. Aqui eles falam que, na verdade, pegou. E o poder dele foi isso. Dele criar amigos imaginários de verdade lá. Por isso tinha o Marvel, tinha... Com quem mais ele foi unido? O Capitão América, o Capitão Marvel. Metade dos heróis da Terra. Eu não sei ainda como é que ele não virou o sidekick do Homem-Aranha, pra ser sincero. Aquela coisa do paraíso ser um micromundo de cada personagem não tava mais funcionando, né? Porque eles estavam criando aquela ilusão, mas de algum determinado momento, depois de tanto repetir ela e ficar só em prazer, só em coisas boas, eles no fundo, as próprias pessoas chegavam à conclusão que era uma coisa muito vazia. Então elas começaram a ser retiradas desse sonho, dessa repetição assim, e voltavam pra aquele mesmo local lá do paraíso, onde antes deles engolirem lá... Antes de ir pro paraíso, as portas, lá, o as montanhas dos Teletubbies. É, isso aí. Bom, acho que a cena principal aqui, acho que acontece dentro do castelo do Britânia, né? Que aí o Mephisto e o Homem Entrópico começam a entrar um pouco em desacordo. Dentro dos próprios Deviantes surge o tal do Rejeitado, que aparece ali meio que para desafiar o próprio Mephisto. E ao fazer isso, né, o Mephisto meio que ataca ele, supostamente mata ele, né? Os Deviantes ficam meio que receosos, porque dizem que por mais que ele fosse feio, por mais que ele fosse aquela figura assim deformada, ele não deveria bater num Deviante, era contra as leis dele e por aí vai. E aí mais pra frente a gente descobre que o Mephisto foi enganado. Ele achou que tinha matado o Capitão Britânia, mas não, né? Foi a Megan. Ele matou na verdade a Megan transformada em Capitão Britânia, né? Quando os heróis surgem pra fazer oposição a ele, né? Surge o Doutor Estranho, o Mago, né, o Merlin, a própria Psylocke, né, que surgiu como se fosse uma forma etérea de borboleta esquisita, a Medusa, o Cavaleiro Negro, que é filho do Raio Negro, né, o Ahura, né. Eles lutando, o menino consegue roubar a espada do Mephisto e toma ela, né, e aí do nada, assim, quando ele tipo, entra num portal, sai o verdadeiro Capitão Britânia montado no Homem-Dragão. Coitado do dragão, só apareceu pra isso mesmo. E aí, eles derrotam o Mephisto aqui, né? E o próprio Homem-Trópico também não se mete na história, não. O Homem-Trópico meio que dá uma segunda chance pros heróis que não confiaram nele, tipo assim, não, eu posso ser o que vocês querem, né? O homem que vai matar as pessoas que apenas precisam. Não vou sair matando todo mundo só porque eu tô caminhando na frente. Mas os heróis, como não confiavam muito, né? Jogaram ele numa ilha, não sei nem que ilha, foi uma ilha lá perdida lá no mundo. É, falaram que foi os X-Men que descobriram. Será que não é aquela Cola? Não sei não. Não falaram, não detalhar não. A ilha bem com características de Grécia Antiga. E aí eles... Os heróis é que vão levar pro homem próprio as pessoas que devem morrer, né? Eles usaram aquela máxima naquelas histórias, tipo o próprio Reator que ele cita. E quando eles vão morrer, eles vão pra uma ilha. Tipo no final do Senhor dos Anéis também tem. Ah, vocês vão morrer, então vamos lá. Usaram essa máxima. Quem vai morrer vai pra essa ilha aí que tem um homem próprio e ele mata. Simples. É, mas tem que ser lembrado que, tipo, o cara, o Homem Trópico, em nenhum momento da história, ele pareceu ser muito vilão. É, a galera que não confiava nele, tipo, ele se aliou ao Mephisto, porque o Mephisto foi a única pessoa que conversou com ele. Quando ele viu que o Mephisto era FDP, aí, você não é digno de conversa, vou ficar aqui com os braços cruzados. Tanto é que, tipo, a conversa que ele teve lá com o cara, como é que chama? O Britânia, ele foi o primeiro dos heróis que teve, sei lá, disse oi pro cara, tudo bem, como é que vai, vamos tentar negociar aqui uma forma mais simples, o cara, eu só quero matar quem quer o meu toque, quem quer ser morto. Ah, beleza, então a gente coloca numa ilha só pra não ter acidente, tá bom? Ah, por mim tudo bem, vocês como ficam mandando as pessoas, ficamos, mas tem uma coisa, tipo, a gente só vai mandar os bonzinhos, mal a gente manda pro limbo. E aí, com essa história aqui, termina o que seriam as 12 edições de Terra-X, só que aí o Jim Kruger precisava de mais páginas, né? Com isso ele cria o Paraíso XA e o Paraíso XX, né? Vale ressaltar que a trama toda do Paraíso X é por conta que o Reed Richards foi lá, na zona negativa, pulou dentro do Paraíso, né? E desapareceu. O pessoal fala assim, pô, tá demorando demais, né? Aí o Império, eu vou lá buscar ele. Aí o Império mergulha, e aí a gente tem até uma nossa nas últimas páginas aqui, da edição 11 e 12, né? Que existe a face do Marvel sendo formada ao redor do que a gente entende como sendo aquele aquela massa amorfa que forma o paraíso. Né? E aí a gente vai para essas edições especiais aqui. Então tá falando pro Paulo, né? O Loki some para dizer que vai formar a nova versão dos Vingadores, né? Ele formou os Vingadores da Terra 66, né? Mas nunca chamaram ele para ser um Vingador, coitado. Aí diz, agora a gente vai ser. Então, como precisa ter um deus, eu vou ser o deus, tá? Beleza, eu sou o deus, no lugar do Thor, eu sou a versão divina da Trindade. A gente precisa de um homem numa armadura, né? Que, tipo, seja bem quisto, tenha uma realeza, bababá, né? Tony Stark era mais ou menos isso. Vai, forçando muito a barra nos Vingadores. Então vai ser você, viu, Cavaleiro Negro, filho do Raio Negro? Aí, não, tá, beleza. E aí a gente precisa de um cara que é, tipo, a supremacia dos humanos. Como a gente não tem isso mais... E vai ser a supremacia dos deviantes, que era tudo feio, você é a única pessoa que é normal, mas não tem poder nenhum. Então vai ser você mesmo. Normal! Não, pois mas é. Gente, que não é feio, é anormal, por acaso? Preconceito aí. Os deviantes, olha, desculpa, viu? Olha, bom, e aí se forma a nova Trindade de Vingadores, né? O Loki ainda quer virar um Thor, né? Igualzinho com o irmão dele. Já no paraíso, onde tá ocorrendo aquela. Aqueles que seria o equivalente ao sol do paraíso, né? Começa a estar se transformando num eclipse. E eles não estão entendendo muito bem o que tá acontecendo ali, né? Os arcanjos, então, eles decidem que vão lá adentrar aquele local ali pra tentar, sei lá, dialogar com o Marvel e conseguir arrancar alguma coisa dele, né? Ver o que é que tá acontecendo, porque o Marvel tá escondendo todas as coisas. Então vai todos os anjos, mais o Rick Jones pra lá pra dentro. Aí, curiosamente, o Rick Jones tem um diálogo bacana com o Marvel, né? Seria a versão do Marvel que... Ainda tá com câncer. Tá prestes a morrer com aquele que chama de mal negro, né? Uma coisa assim, negro. Que seria equivalente ao câncer dos Kree, né? A versão Genis Bell, ela fala com Tony Stark e com o Hank Pym, né? E meio que fica forçando os dois, mostrando o que eles poderiam ter sido, o que não foram, né? Meio que xingando assim pra fazer eles mesmos duvidarem de si mesmo. A versão do Marvel, do Capitão Marvel, com aquele uniforme, o segundo uniforme dele mais tradicional, né? Confrontou o Raio Negro e o Victor Von Doom, né? O Raio Negro, ele meio que deixou passar a batida, né? Que foi o único que chamou ele de amigo. O Victor Von Doom, ele entregou tipo um arrependimento máximo na cabeça dele, né? Por tudo mal que ele fez e por aí vai. A versão do Capitão Marvel, que é a primeira vez que ele apareceu, né? Com o uniforme militar, né? Das primeiras histórias, confrontou a Fênix e o Steve Rogers. Só que a Fênix nem podia olhar pra ele, né? Fique de costas pra mim, você tem que me ver em uma outra versão. Que no final nem apareceu nem nada. E o Capitão América, tô em conflito direto com ele, né? Ele tava querendo questionar se o Capitão América queria tomar o lugar dele no trono do paraíso. E se ele queria que viesse tomar. E o Capitão América meio que tava duvidando. Não, é contra meus princípios. Vou, não vou. Naquela confusão todinha, aquele sol ficou completamente eclipsado. E aí vem outro detalhe da história que eu não entendi muito bem, porque ficou surreal pra caramba. É que a versão morta do Gavião Arqueiro foi lá atacar uma flecha no meio do eclipse, né? Amarrada numa corda gigante. E foi puxar aquela porra pra fora. Aí quando caiu um monte de esqueleto dos anjos, né? Um esqueleto gigante do Hank Pym e o resto dos esqueletos, cara, da galera todinha. E aí ele fala, caralho, eu matei essa galera todinha. Ele achou que matou a galera toda com um tiro. Pera lá, eu tenho uma teoria sobre isso aí. Primeiro de tudo, vamos ser sinceros, que tipo, o Jim Starlin deve ter se revirado na cama lendo essa... Thanos tão idiota como tava nessa cena. Não, mas ele tava... Ele deve ter tido um espasmo lendo como o Thanos tava idiota. Tipo, Thanos, realmente, Gavião, você é o cara mais corajoso do que eu. Vou aqui subir no pau de sebo. Ah, caí, tropecei no chão. Meu Deus do céu. Ah, o Thanos tava um mongol nessa cena aí. Mas voltando, tá lá o Marvel conversando com seus arautos, com seus anjos, de boa. Aí, enquanto isso, você não tava contando, mas ainda tava o Reed, tava entrando lá no paraíso, pro lado de fora, no melhor estilo 2008 no espaço, porque deu pra reconhecer muito bem de onde eles copiaram o uniforme de astronauta do Reed. O Reed chegou, você lembra que o Reed tava com o braço mecânico, né? Aquele braço, na verdade, era um lança-chamas. Ele chegou, viu os anjos, meu Deus, não tô destino, não! Tá! Aí saiu queimando todo mundo. Então, essa parte... Detalhe, essa parte é tudo imaginação do Paulo, tá, gente? Ele queimou até a Fênix. Bom, ignorando essa parte do Paulo, os heróis que ficaram no paraíso, né, depois que caiu os anjos do céu, pegando fogo, foram cercados por um exército de Kree, né? Que inclusive eram meio comandados pela Una. A Una era tipo par romântico. Par romântico nem par romântico na verdade era, né? É a pretendente romântica platônica do Marvel nas primeiras histórias. E aí meio que eles prenderam, encapsularam todos os heróis mortos, né? E tipo, foram levaram eles como prisioneiros. Aí já pra desmentir o que o Paulo falou, né? Depois dos bichos presos, é que cai o Reed Richards lá dentro do paraíso, né? A corda dele, inclusive, arrebentou. Isso fez todo mundo que tava lá na zona negativa temer pelo que aconteceu com ele, né? Porque o Reed Richards tava demorando, o Império tava demorando mais ainda, e aquela porcaria do paraíso tava só crescendo. Então resolveu todo mundo ir embora. Até a própria Susan, tipo, desistiu, né? Ela acreditou que o marido nem sempre ganha, né? Disse, mas meu marido às vezes confrontou já deuses, mas ele sempre ousou demais. Mas tem uma hora que a pessoa perde, né? Ele acreditou que foi o fim mesmo. Mas só que não, ele tava vivo. Ele finalmente chegou no paraíso naquele momento. E mais tarde chegou o Império. E aí ia ter um segundo quebra-pau ali. Eu ia perguntar como é que ela também... Ela resolve, tipo, deixar que o plano dela era que o marido dela fosse salvo por um cara que objetivamente só quer morrer. Mas ele tinha prometido antes de ir embora, tipo, calma, eu vou salvar seu marido e depois eu me mato. Mas detalhe, enfim, quando o Imperium chega lá, a primeira merda que acontece é que ele encontra outra versão do Imperium da realidade que tentou roubar a Zarda, né? A namorada dele, a mulher dele. E aí começa uma briga entre os dois Impérios, né? Aí o Imperium, sozinho, cara, tinha praticamente todos os heróis mortos ali pra dar conta de todos os Kree mortos que estavam ali. Mas todo mundo foi preso, né? Pega de surpresa, foi preso. Mas o Império sozinho, ele começa a arrebentar todo mundo, salvar todo mundo, né? Quando o Império tava indo lá procurar atrás do paraíso, ele tava passando e ele só vendo, ele tinha achado uma coisa muito esquisita no paraíso, é porque tava passando, aí ele olhava pros planetas, aí tipo, tava todos os planetas estavam indo. Todas as pessoas nos planetas estavam vivos, não tinham sido destruídos, os planetas estavam lá. Só que, tipo, tava todo mundo sofrendo e agonizando porque os planetas estavam totalmente detonados porque alguma coisa tinha destruído o núcleo deles. Mas isso é importante porque, tipo, é a merda de novo que eles continuam fazendo. Vai ser explicado mais na frente. E aí, enquanto isso, o Reed Richards entra no buraco negro lá, onde tava o Marvel, e vai ter um blá com ele, né? Vai trocar uma ideia com ele. Ele entende, na verdade, o que é que na verdade, é a natureza daquele paraíso, né? Primeiro que o paraíso é o próprio Marvel, né? A própria essência dele expandida. E ela forma como se fosse, tipo, um invólucro, né? Uma parede, né? Que protegeria a Terra da reconstrução que os celestiais e os anciões do universo, que meteram essa história agora, somente agora em Paraíso X, né? Estariam fazendo para fazer um novo reboot do universo. E aí essa Terra... Não só essa Terra, pelo que eu entendi, as várias terras, não é isso? Não, só naquela Terra. Só nessa? Enfim, ela seria impedida de ser tocada por eles e ela estaria assim protegida, né? Marvel chega dizendo, beleza, Reed, esse era todo o nosso plano, aí agora você vai ser lá o novo deus do paraíso, aí o Reed, eu tenho umas ideias, vamos fazer um muro contra os indesejáveis, aí se você for olhar, não tem nenhum latino no paraíso, até eu devo imaginar quem foi que leu. Mentira, Paulo! Aí ele chega depois, conversando com o Marvel e o Capitão, democracia não funciona. O denominador comum não é a melhor opção para o meu paraíso novo. Aí depois fala para minha esposa que... Não, o Reed fala isso. Fale para minha esposa que agora eu vou terminar de zoar o universo, vou acabar com Galactus, vou trazer meu filho de volta. Aí termina assim, tipo, o cara nem começou lá o paraíso dele e já tá detonando tudo. É, o pior que assim, o final é meio abrupto mesmo, porque depois que ele descobre o que acontece, aí tem, tipo assim, tem umas séries de encerramentos assim, né? Porque os últimos personagens que estavam faltando lá de sair daquela repetição lá do paraíso em que a pessoa ficava eternamente se repetindo, acho que era o Johnny Storm, né? Que tava sentado no sofá, cheio de gente bêbada ao redor dele, mas pra ele tava bem, né? Tipo, o paraíso tá bom, assim, pra mim tá suficiente. Não, ele tava feliz porque, tipo, o paraíso tá ótimo, eu não tenho que aturar aquele cara me torturando todos os dias, o maldito Reed, eu estou salvo dele, Aí chega o Reed, eu vim te buscar! Tá bom, Paulo. E aí o Reed tira ele, tipo, se simboliza o fim daquele paraíso utópico lá que o Marvel criou, né? A parte do Imperium também se resolve, né? A Zarda põe um fim, né? Tipo, na briga dos dois. Há um surgimento de um novo anjo, né? O Gavião Arqueiro. O Gavião Arqueiro vira um anjo também. E as pessoas começam a construir um tipo um novo lugar, né? Que é uma comunidade, um palácio, sei lá o quê. Dentro daquele limbo pré-paraíso, né? Cara, na cena que não foi mostrada, tava lá o Reed botando os anjos pra chicotear as pessoas. Trabalhem! Trabalhem! Já trabalhando para mim. Certo, Paulo. Tá todo mundo acreditando no seu estabelecimento, na sua loucura aí. Bom, e aí a última cena realmente curiosa é que o Reed começa a ficar com o rosto meio assim, cheio de pontos brilhantes. Antes, assim, como se fosse a nova eternidade, né? Até em algum momento sugerem isso, né? O Marvel fala. Então você vai ser a nova eternidade. E aí, a última coisa que ele fala, dando a entender que ainda poderia ter uma continuação, né? É que ele ia resgatar o filho dele, o Franklin, que acabou se tornando o Galactus do Universo X. Só que essa história, claro, nunca teve um fim, nunca continuou. Ainda bem. Graças a Deus. Graças a Deus, que ninguém aguenta mais. Mas 60 páginas. Tipo assim, agora, afinal, eles começam o primeiro capítulo da grande história que ninguém na Terra jamais leu, que durará para sempre. Não, mas cara, tipo, o plano de bosta é que, tipo, vamos fazer um muro que separa celestiais de seres do resto do universo. Aí você vê os outros planetas, tipo, todo mundo morrendo porque tinha celestiais no núcleo. Não dá pra salvar todos, né? É, por isso, cara, eu tô dizendo, ele fez um muro, vai salvar só os deles, pronto. Na verdade, a gente pegou esse podcast aqui pra ter uma ideia assim, básica, de como encerra essa saga. Tem muitos outros detalhes, como a gente até comentou aqui, né? Se você pegar minúcias, é muita informação, muita coisa que ele quis fazer, dando, assim, destinos rápidos pros personagens, fazendo citações assim do nada, né? Tem muitos, mas muitos personagens que são tirados do arco da velha aí, muitas realidades alternativas que são citadas assim, rapidamente e tem uns fins assim, abruptos. É praticamente um Homem-Aranha 3, vai. Tentaram fazer um monte de coisa numa história só e ficou totalmente embananada. Bom, enfim. Para o bem ou para o mal, encerramos então a trilogia do X, né? Com o Paraíso X. E assim abrimos os podcasts de 2017. Então, até fevereiro. Tchau, tchau. Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel 616. Acesse www.marvel616.com.